Olá, meus camaradas. Aqui é o Lucas, mais uma vez, novamente, e este é o BetaCast. Hoje nós vamos trazer todo o nosso conhecimento sobre cultura, ensino, baixaria e literatura para falar sobre um tema que foi polêmico no início do ano. E como o BetaCast ele usa a linha temporal atrasada, nós vamos falar disso agora. Mas que é uma treta que foi implantada no Twitter em janeiro, ou fevereiro, não lembro ao certo agora, que era o uso da literatura clássica nas escolas. E, como sempre, para me acompanhar nesse caminho das pedras de temas polêmicos que eu sugiro para o BetaCast, eu trago as camaradas Betas, Caroline e Laís. Se apresentem aí, minhas camaradas. Oi, pessoal, aqui é a Carol. Eu sou uma ávida leitora e eternamente traumatizada com clássicos, mas passo bem. Oi, galera, meu nome é Laís, eu sou graduando em letras e é nóis. Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever. BetaCast! O podcast da Liga dos Betas do Niar Fanfiction. Então, gente, quando surgiu no Twitter do Felipe Neto, como começar uma treta literária, eu lembro que eu e mais algumas pessoas começamos a conversar sobre isso lá no chat do BetaCast, e a gente já tinha chegado à conclusão de que iríamos precisar gravar um programa sobre isso, porque é um tema polêmico e todo mundo já passou pela experiência de forma desagradável ou agradável de ler clássicos da literatura no colégio, né? E eu resolvi aí, né? Esse seria o tema do primeiro BetaCast do ano, que é este aqui que vocês estão ouvindo. E a gente meio que sabia que seria bom chamar uma pessoa de letras, que é a Laís. E a Laís, assim como a Caroline, ela é relativamente nova na liga, né? É o primeiro BetaCast tanto da Laís quanto da Carol. A Laís está um pouco mais de tempo na liga, a Carol acabou de entrar. E o que vocês podem falar desse comecinho de vocês aqui na liga e no BetaCast? Eu entrei na Liga através de uma amiga minha. Eu sempre soube da existência da Liga, na verdade, desde quando eu comecei a frequentar o NIA. Mas na época que eu conheci, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, um total de zero porte para entrar numa Liga dos Betas, né? Não sabia nada de literatura, de gramática, não ia poder ajudar ninguém. E, tipo, rodando de volta para 2014, 2014 não, 2020. A Ana, que é uma membro antiga da Liga, ela me convidou para participar do Beta Júnior. E eu fiquei tipo, por que não, né? O Lucas, que está aqui presente, foi a pessoa que me guiou durante o processo de antes de entrar na Liga, durante eu entrar na Liga e depois a gente ainda se fala. Tadinha, né, cara? Mas eu acho que o que me impressionou na Liga é que tinha, tipo, muita coisa para fazer. Não era simplesmente ajudar o autor a escrever. Tinha o blog, tem o BetaCast, tem o vlog, tem um monte de coisa que eles fazem a fim de ajudar os autores. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, porque aqui não tem, sabe, um objetivo único, nem uma única função. Então as pessoas têm vários cargos, etc. Eu gosto bastante da Liga, sim. Apesar da gente ainda estar meio parado pra fazer uns preparativos do site. Mas eu gosto bastante do jeito que ela é. Eu acho que essa experiência ainda tem muito a dar, assim, muita coisa para acontecer ainda. Que eu sou mais velha que a Carol na liga, mas eu ainda assim sou muito nova nela. Acho que eu entrei em meados do ano passado, assim. Sim. Legal, é isso. E E tu, Carol? sim. Então, na verdade, eu também participava do grupo do Nha no Facebook. E aí, eu não sei quando, gente, eu realmente não sei quando, foi em algum momento da minha vida Eu coloquei lá uma aplicação para poder ser beta, da Liga dos Betas e tal. Aí, se eu não me engano, foi lá em... Acho que foi no final do ano passado, na metade do ano passado, em algum momento. Eu sei que não foi no começo, deve ter sido entre o final, entre o meio e o final do ano passado. E eu recebi um convite da Salieri para participar da Liga. Eu fiz toda a indução, tudo, e fui aceita, mais ou menos no finalzinho, assim, bem no finalzinho do ano. E eu acho que eu devo estar aqui pelo menos uns 4 meses, por aí. E eu achei fantástico, assim, a ideia, eu achei muito interessante você poder ajudar os escritores. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, sabe? Quando eu também falo por ser escritora também, sabe? Eu tenho lá minhas fanfiquias. Eu acho que é muito interessante e muito, como eu posso dizer, muito importante você ter alguém para ler a sua história de um modo crítico e te ajudar, tanto na gramática quanto no enredo. Eu acho que é sempre bom você ter dois olhos sobre o seu, aliás, quatro olhos, né, sobre o seu trabalho. Os seus e o de outra pessoa que entende o que você quer fazer e tenta te guiar pelo melhor caminho para você alcançar aquilo que você queria. A respeito dos demais projetos da Liga, eu achei todos fantásticos, inclusive, assim, eu quis participar da maioria deles, assim. E é isso, eu estou aqui hoje assim. Inclusive virou sub do blog. Exatamente, por favor, vão lá no blog, é muito interessante. Exatamente. Acho que as pessoas que escutam aqui já sabem como eu entrei. Se não sabem, escutem o BetaCast 50, tá? Que eu e a Jana, nós dizemos a nossa jornada no mundo das fanfics e como entramos na Liga. Eu já conheci a Liga há muito tempo atrás. Eu quase entrei 2 vezes, mas eu não entrei porque eu era um bocó. E voltando agora pro nosso tema principal, né? Como conversar sobre isso sem criar só uma tretinha literária para irritar no Twitter? Pensando nisso, a gente resolveu separar esse programa em 3 tópicos, né? Que são bem amplos, até porque esse tema ele é muito amplo e passível de discussão. Tá bom? E esses 3 tópicos é que a gente quer abordar. São a importância da literatura, né, na nossa vida cotidiana, no ensino, a importância dela como um todo, especificando a importância da literatura brasileira, que é a mais trabalhada nas escolas, inclusive. E eu tenho várias opiniões sobre isso também. O segundo tópico é a forma como o ensino ele é feito no Brasil, a forma como as coisas acontecem aqui no ensino, né? Eu também tenho várias críticas, até porque eu sou professor, e a Laís também será professora, né, Laís? Isso. Exatamente. E o terceiro, que eu acho que é o mais polêmico, é o mérito dos clássicos, né? E também um pouco do mérito da leitura nos dias atuais, né? E aí nós vamos fazendo essas discussões, viajando no BetaCast, que não é entrevista, é uma conversa, como já diria o Lorde Chapado dos podcasts. E vamos lá, gente. Então, sobre a importância da literatura como um todo. Laís, o que você acha disso? Você acha que arte... Eu estou tratando a literatura como arte, tem importância, não tem importância. Inclusive, nós temos um metacast, nós temos 2 metacasts sobre arte. Um com o DG e o Bruno, e um comigo e o DG, que nós falamos nesse último sobre a democratização da arte nas redes sociais. Manda brasa aí, Laís. Dizer que a literatura, especialmente quando você está falando desse tema polêmico aí, que claramente o Felipe Neto ele se refere à literatura clássica, né? Literatura antiga, Machado de Assis, etc., os famosos cânones, dizer que elas não são importantes porque elas não são interessantes, porque elas não são legais, assim, pro seu ponto de vista, é tipo meio que uma falácia, né? Porque a literatura, ela diz muito sobre muita coisa, assim, pode ser em contextos muito específicos, mas quando você pega um livro, assim, um conto, sei lá, um poema, você consegue ter, se eu não me engano, pelo menos dois tipos de visões. Você tem, tipo, um reflexo do que era aquela época, em que aquele poema foi escrito, e você tem um reflexo de como o autor se sente sobre aquilo, sabe? Vamos pegar um exemplo, tipo, muito besta, assim, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele é muito famoso, assim, por fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo, e ele também é muito famoso por ser racista. Já que ele mostra, assim, as pessoas... Que ele tem aquele famoso clássico da Dona Benta ser, tipo, melhor do que a outra moça lá, que ela é negra, esqueci o nome dela, inclusive. Anastácia. Mas, assim, tipo, você vê, assim, que a literatura, ela não retrata só as coisas boas, né? Porque você escreve que você tem uma opinião certa. Então, o que o sítio do Pica-Pau Amarelo mostra pra gente é que existia, resquícios da escravidão, assim. E assim como existiam resquícios da escravidão, existem também os resquícios das pessoas escravagistas. No caso, Monteiro Lobato. Sim. E diz o que esse negócio muito besta, assim, literatura infantil, Sítio do Pica-Pau Amarelo. É um negócio muito, assim, imbecil. Que se você não for com cuidado, parece simplório, uma história infantil pra divertir as crianças. Mas mesmo esse negócio simplório infantil, ele conseguiu mostrar muita coisa do que aquela sociedade pensava... E o que o Monteiro Lobato pensava também, porque tudo que você escreve fica reflexo de onde você vive, como você vive e o que você pensa sobre aquilo. Não importa o que você está escrevendo, os reflexos dos seus pensamentos, dos pensamentos da sociedade, das circunstâncias que você vive, elas todas ficam refletidas. Não importa o que você escreva, não importa o tema, pode ser uma ficção se passando 1000 anos à frente ou 1000 anos atrás, você consegue achar resquícios de você, da época... E da sua relação com a época em tudo que você escreve. Então, sim. Perfeito. A literatura é importante, porque, tipo, é como se fosse um... É um espelho, um reflexo, tipo... Não é documento histórico em si, mas dá pra ser utilizado como documento histórico. Dá pra você... Sim. Se você pegar a literatura, assim, numa linha temporal, dá pra você pegar resquícios da história desse jeito, assim, só vendo literatura. Literatura de ficção. Dá pra você pegar, fazer, montar uma linha temporal pegando, sabe, autores e épocas e lugares. Até porque a literatura europeia é diferente da literatura brasileira, que é diferente da literatura asiática e da literatura africana, da Oceania, são todos diferentes e pega todos esses pequenas nuances, assim, desses lugares, dessas épocas, dessas pessoas. Perfeito. Eu concordo. Eu lembro que uns professores meus, que eu fiz história, né? Eles sempre falavam que... É sempre como quando eu falava a palavra... Ah, a literatura, ela reflete. Eles me corrigiam. Porque reflete, segundo eles, dava uma impressão de que você quer dizer que aquele livro tá necessariamente falando da mentalidade daquela época. Porque em história a gente usa muito a palavra mentalidades. Uhum. E eu acho que eles queriam dizer que isso é subjetivo, e eu concordo com isso. Por quê? Por exemplo, a Laís, ela citou Monteiro Lobato. E ele era um cara altamente racista, que tava junto da galera brasileira eugenista, né? Que Sim. pensavam em, basicamente, esterilização racial, né? Só que ali no contexto do Monteiro Lobato, a década de 20, 30, especialmente a década de 30 depois, o Brasil, ele passou meio que por um fenômeno de tentar ter uma identidade nacional mais marcante, resgatando traços da cultura negra. Tipo, transformando a capoeira em esporte, sabe? Ou criando aquele mito da democracia racial, sabe? E existiam pessoas da literatura que estavam inseridas nesse tipo de pensamento. Era essa galera. Eu não estou discordando de você, Laís. Eu estou só concordando. E eu falei que ia discordar, mas na verdade eu estou concordando e colocando mais informação. E eu também concordo que a literatura é importante, se não para refletir, para ao menos resgatar mentalidades de várias épocas, especialmente aqui no Brasil, porque o brasileiro tem memória curta. Sim, e bastante. Eu sempre gosto de pensar assim, porque o meu TCC, ele foi, né, um TCC de história, em que eu usei uma fonte literária como fonte primária. Então eu peguei um livro do Gabriel García Márquez, que foi O Amor nos Tempos do Cólera. Eu li aquela chonga daquele livro em espanhol, né, o que foi um parto, né? Eu aprendi a falar espanhol na força. E, gente, mas felizmente o livro ele não era um cu e eu ao menos consegui ter alguma diversão lendo ele. E eu usei esse livro para fazer uma relação entre os contextos de violência na Colômbia, na época em que o autor escreveu o livro e no contexto em que se passa o enredo do livro. Então, o enredo do livro ele se passa ali na Colômbia do final do século XIX, quando o país está ali numa guerra civil, e tem todo um romance ali que se desenvolve entre os personagens, o Florentino e a Firmina, e o contexto do Gabriel García Márquez, né? É dos anos 80, da Colômbia cambaleando também. Então eu concordo muito com você, Laís. Parabéns, você me orgulha. Laís é um orgulho para a Liga. Sim. Ai, gente, a minha opinião, eu dou como uma opinião de uma pessoa leiga. Eu não fiz letras nem literatura, mas eu acredito e eu concordo muito com o que a Laís e com o que o Lucas disse, sabe? Eu acredito que a literatura é uma forma da gente, obviamente, ter entretenimento, que aí ela é como... Acredito que toda arte e toda... Enfim, toda coisa produzida pelo homem, ela tem que ter uma função, porque, caso contrário, ela não tem um valor. E se você não tem valor, né? Por que você tá perdendo seu tempo lendo ou... vendo aquilo? Então, se uma arte não tem valor, se uma literatura não tem valor, se ela não tem uma função, você... Nem que seja entretenimento, porque as pessoas costumam diminuir entretenimento, né? As pessoas, elas não acham que entretenimento seja uma coisa valiosa, uma coisa importante. Mas, enfim, eu acho que a literatura, ela pode tanto entreter a gente, que é muito importante, mas ela também, como a Laís falou, como o Lucas falou, ela também mostra, né? Eu não sei se eu posso falar agora, reflete, Lucas, me ajuda. Não, é claro que pode. Eu tô falando que, tipo, uns caras que, tipo, eles viveram a vida inteira em carreira acadêmica e pra ele todas as palavras que eles falam em contexto acadêmico tem, assim, um peso, sabe? Mas, não, aqui entre a gente eu falo reflexo, ó. A Laís tá certa mesmo, mano. Porque eu falo reflexo, não porque seja um reflexo de mim enxergando, mas é um reflexo, é um espelho da época, né? Que esteja isso, refletindo a época, não, sei lá, eu olhando pra época, não sei, enfim. A gente pode dizer, por exemplo, que é uma lente da época. Existem várias lentes. É uma delas, sabe? Perfeito, uma lente da época. A gente enxerga costumes, a gente enxerga, sabe, o que estava acontecendo. A gente enxerga também os autores, né? Como Monteiro Lobato, ele tinha essa visão, mas a gente pode pegar outros autores que tinham outras visões daquela época, que faziam suas críticas, né? Não daquela época, mas de todas as épocas. Jane Austen, a gente pode pegar também as irmãs Brontë. Todas essas pessoas, eles escrevem e tem... as obras deles têm uma forma de mostrar um momento da história e também o que... Esses autores, como pessoas, pensavam disso. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Então, basicamente falando isso, a gente concorda que... Né, a gente deu exemplos do Brasil, né? Uhum. Que a literatura é brasileira, é sim importante, tem relevância até hoje, é isso? Isso, exatamente. Era esse o ponto que eu queria chegar. É que a gente tem uma importância muito grande, a gente aprende muito e a gente repete muito aquilo que a gente aprende e se forma nossos pensamentos através daquilo que a gente compreende. Então, acho que tudo é muito relevante. A gente é uma sociedade hoje, do jeito que a gente é, porque vem disso, sabe? Muitas pessoas, muito do que a gente aprendeu, a gente está reutilizando e reverberando hoje. Seja numa forma de apoio ao que era antigo, seja numa forma de crítica ao que, né, a gente deseja que mude. Sim. Inclusive, tem uma polêmica relacionada ao Monteiro Lobato, né? Que tem muita gente que quer que seja censurado por ser racista. É, exatamente. Mas não é assim que funciona, né? Você apagar traços da história. Como se eles... Só porque, tipo, é ruim, não ajuda em nada, sabe? Já foi. Monteiro Lobato vai ser racista, você tentando excluir... Queira ou não. É, você tentando excluir ele do ensino ou não. Tá muito mais fácil, assim. Muita gente concorda que é você pegar, olha aqui, este é o Monteiro Lobato, ele fez isso, mas ele era assim. Isso não é legal, mas ele fez isso. Isso não exclui a existência dele. Sim, eu acho que é importante a gente, como uma sociedade que critica, a gente não quer dizer que a gente desvalide o que ele escreveu, como, sei lá, não sei se eu posso chamar literatura infantil, eu não sei como vocês chamariam isso, pegando o sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo. A gente pode pegar e introduzir isso para uma criança, mas a gente pode falar, a gente como, né, como pais, como professores, a gente pode virar e falar assim, olha, isso aqui, ele falou isso, mas isso aqui tá errado, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que crianças, ela tem capacidade de entender. Às vezes as pessoas tratam as crianças como seres muito burros, sabe? Criança não entende nada. Eu acho que a gente pode explicar. Se a gente consegue falar para uma criança não enfiar o dedo na tomada, a gente pode falar que essa atitude aqui não é boa. E essa atitude aqui não sabe? A gente consegue. Eu acho que a criança tem capacidade de entender esse tipo de coisa, se explicada da maneira certa. Exatamente. Até porque é um negócio assim, sabe? Privar as pessoas do conhecimento. Sim. Não rola. Sabe? Simplesmente. Não rola, assim, é mais fácil você pegar e ensinar no que é errado do que a pessoa descobrir, sei lá, 20 anos depois e depois de ter feito muita merda, sabe? Às vezes você reconhecer que é ruim é muito mais útil, assim, porque você, sei lá, não ensinar o que é racismo pra uma criança, você não ensinar o que é homofobia pra uma criança. Se você não ensina, tipo, outras pessoas podem ensinar o contrário, sabe? O mundo é livre, cheio de gente... E cabe, tipo, a você, assim, passar os valores certos, em vez de omitir eles, é muito melhor. Exatamente. Sem contar que a gente tá numa época, principalmente pras crianças de agora, sabe? A gente tá numa época que nada se exclui. Antigamente, a gente tinha, sei lá, o Orkut, né? O Fotolog, que nenhum dos dois, graças a Deus, existem. O Fotolog. Meu o Deus. Fotolog. O meu Deus. Deu aquela denunciada na idade, assim. Então, assim, a gente aqui, pelo menos da nossa área aqui, né, acho que a Laís ela é mais nova, não sei. Acho que eu sou mais nova que todos vocês. Mas acho que você também, não sei se você pegou um pouco disso, se não, não sei se você teve um Orkut. Não, sim, eu peguei, não tão nova, assim. E a gente teve essa, a gente ainda teve muita sorte de que muito, sabe, muito cranco do nosso passado não mais existe, graças a Deus. Mas as crianças de hoje em dia não têm isso, e às vezes, se você lá, passando pelo TikTok, passando pelo Instagram, a gente vê umas coisas que a gente fala, caraca, bicho, como é que essa criança tá fazendo isso? É uma criança reproduzindo uma coisa horrível, sabe? Um racismo, sabe? Uma homofobia, um machismo. E essas crianças, tipo assim, elas têm um grande caminho pra percorrer, só que a gente vê que esses assuntos não foram tratados, sabe? Tipo assim, os pais dessas crianças ou os professores não tocaram nesse assunto pra ensinar, sabe? Falar isso aqui é errado. E aí elas veem na internet outras pessoas fazendo isso e acham legal e copiam, sabe? Elas não têm esse discernimento de falar assim, ah, eu acho que isso aqui é errado. Elas olham e falam assim, ah, isso aqui é engraçado, sabe? Deixar as pessoas irritadas, deixar as pessoas chateadas é engraçado, eu vou reproduzir isso. Eu acho que se desde uma idade muito tenra você falar e você ensinar a criança que falar isso ou agir assim é errado, ela cresce tendo discernimento pra não repetir esses atos. E assim... A gente vê muito hoje que as pessoas, elas criticam muito, tipo, sei lá, youtuber, essas coisas, por coisas que eles postavam antes no Twitter, sabe? Coisas que postavam muito tempo atrás, por comentários que eles fizeram. Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças para elas não terem que passar por isso, sabe? Se elas tiverem uma carreira daqui para frente e elas, né, como pessoas evoluírem, elas não terem que se preocupar com falar assim, putz, olha como eu era quando eu era criança, sabe? Tipo, eu acho que o assunto fugiu muito do que a gente tava falando. Desculpa, cara, gente. É só mais um off-topic. Eu vou parecer um tiozão boomer falando isso. Eu acho que a internet, ela tá fazendo o ser humano desevoluir. Esses tempos atrás, eu vi um meme que era um videozinho assim, de quatro piás, que tinham tipo assim, uns 12 anos, com um carinha meio de criança, sabe? Aquele cabelinho meio tigelinha que a mamãe penteou, sabe? Uhum. Com camiseta do MBL, numa live, e o título da live era assim, quatro especialistas debatendo sobre liberalismo. Eu vi isso aí. Ai, eu ri tanto quando eu vi aquilo, cara. Puta que pariu. Acho que, não, acho que o mais velho devia ter, sei lá, uns 15 anos. É, por aí, cara. Mas, então vocês... Assim, eu acho que eu entendi isso também. Mas vocês acham que é importante separar a pessoa que escreveu a obra da obra em si? Eu acho que depende. Eu acho que se a pessoa tá morta, você não tem muito o que fazer. É que nem o caso do H.P. Lovecraft, sabe? O cara tá morto. Então não tem muito o que fazer. Pra quem não sabe, era um antissemita, xenofóbico, escroto. Racista. É, exatamente. E ele escreveu lá o negócio do Tchutchulo, sabe? Do Cleitinho. Do Cleitinho, exatamente. E assim, cara, ele tá morto, sabe? Tipo, pô, não... Assim, você lê aquele negócio tendo essa consciência e tal, mas tá morto, ele não vai se beneficiar disso. Agora, por exemplo, a J.K. Rowling... Aí já é outra história. Tá que assim, é tipo, assim, eu não vou comprar o livro dela, não vai deixar a mulher menos bilionária, sei lá. Mas, né, você não tá ajudando, você não está dando seus centavos de dólar pra ela. Centavos de libra, não sei. É. Sabe? O que você acha, Laís? Tava falando, eu odeio ser essa pessoa, mas é tudo culpa do capitalismo. Não, tipo, pensa, porque assim, o capitalismo, assim, tardio, em algum momento, introduziu essa ideia de profissionalismo, né? O que é o profissionalismo? Eu sou completamente separado das coisas que eu trabalho, assim, sabe? Eu sou professora de português, tipo, X, mas, tipo, a Laís professora de português não tem nada a ver com a Laís... Que não é professora de português, só que, mano, é impossível fazer isso, sabe? Você não pode se separar de você mesmo. Assim como, tipo, você fala assim, ah, eu leio Harry Potter porque é muito legal e etc. Mas eu não apoio a J.K. Rowling. Como é que você consegue dizer uma coisa dessa? Se você tá lendo Harry Potter, você tá apoiando a J.K. Rowling, sabe? Não tô culpando você... Não tô culpando você, assim, por gostar de Harry Potter, sabe? É umas coisas, assim... É complicado esse tópico, sabe? Porque... Não, eu nem digo por Harry Potter. Tipo, é que Harry Potter, a gente... cara, assim, a J.K. Rowling, ela meio que explodiu como um balde de churume não faz nem tanto tempo. Então, a gente não tinha tanto... Esse negócio de consciência política, social, de LGBT, ela mano, é um boom muito recente, assim, sabe? Eu não ouvia falar disso até 2010. Depois que começaram a surgir, bem aos poucos, aí quando você ganha, a gente chegou aqui, eu considero que a gente chegou meio que no pico. Sei lá, 2017 a 2020, a gente tá no pico de consciência LGBT aqui. E esse pico nem sempre traz coisas boas, tá? Porque a gente vê, assim, também o nascimento de uns militantes meio extremos, assim, porque... Sim. Quando você começa a ir muito só, sabe, pra uma direção, você se afasta de tudo. E quando você se afasta de tudo, não é legal também. Mas, sim. É isso, sabe? Não tem como você separar a pessoa dela mesma, mas ao mesmo tempo, sabe, só porque é errado o que a pessoa faz, não significa que ela não existe, que ela tem que ser negado o direito de existência. Até porque ela pode ser muito bem ser utilizada como exemplo do que não fazer, sabe? Fingir que é J.K. Rowling, fingir que Harry Potter, fingir que essas coisas não existiram, cancelar, né, que chama, você dá um basta Sim. na existência dela, boicotar, foda-se, não vai fazer com que ela pare de existir. Até porque, voltando Sim. ao assunto capitalismo, ela vende demais e você querendo ou não, ela sempre vai estar aí. Você pode ler Harry Potter pirata? À vontade, mas é tipo... Sim. É, tipo, mas você ainda vai estar perpetuando a ideia ainda dela. Ainda vai estar perpetuando a ideia, até porque, tipo... Faz sentido. O pessoal usa muito, ah, eu uso pirataria porque eu sou contra o capitalismo, mas... Ilusão sua. Achar que o capitalismo não se beneficia da sua pirataria, sabe? Porque perpetuar Exatamente. Uma cultura vai fazer, nossa, eu li esse Harry Potter pirata aqui, hein? Então eu vou comprar porque eu gostei muito. Isso. Eu li esse Harry Potter pirata aqui, eu acho que eu vou no parque do Harry Potter. Eu achei muito da hora a cultura, eu vou tomar cerveja de manteiga, cerveja manteigada, né, que eles chamam. Vou comprar Sim. esse monte, eu vou comprar esse casaquinho oficial aqui do Harry Potter. Essas coisas acontecem, sabe? Sim. Uma sociedade capitalista. Não é, eu não tô dizendo que assim, tipo, eu consumo muita pirataria, mas eu não gosto de fingir que eu faço isso porque eu sou útil. Porque tem muita gente, pirataria contra o capital. Eu sei assim que eu sou uma pessoa muito pequena na frente do capitalismo pra dizer que a minha luta usando pirataria é extremamente válida, sabe? É, o meu torrente. Por que que eu consumo pirataria? Porque eu sou pobre e eu quero entretenimento gratuito. É. Não tem nenhuma grande motivação atrás disso, assim. É só Exatamente. Simplesmente eu quero. Eu não tenho capital pra consumir essa desgraça. Não existe. Mas faz sentido. É, não, mas é... Sim, porque... Acho que a gente chega, assim, num ponto que é aquilo que eu tava falando, né? A gente tá no pico da consciência política, de blá blá blá blá blá. E o que vem junto com isso? As coisas que eu tenho que fazer tem que ter uma motivação muito forte, assim. Então, tudo que uhum. eu faço precisa ter um motivo. Por que que eu não consumo coisas da J.K. Rowling? Porque eu sou a favor do LGBT. Por que que eu consumo pirataria? Porque eu sou anticapitalista. Por que que eu faço Sim. simplesmente, sei lá... Por que que eu faço, sabe, eu sinto que esse pico, assim, que é muito interessante, porque trouxe uma consciência política LGBT enorme, ainda que ele seja muito interessante, ele meio que acabou, sabe, subindo tão rápido que ele esvaziou muitas coisas, assim. Então, com certeza. As pessoas sentem que ela tem que ter muito, sabe, tem que ter muita importância, tudo que elas fazem tem que ser importante pra alguém, assim, e acaba esquecendo... dela mesma. E no fim, não importa o que você faça, a sua vida é essa aqui que você tá vivendo, e você tem que fazer alguma coisa por você mesma. Por que eu consumo pirataria? Porque se eu não me divertir, do que é minha vida? O que vai ser a minha vida, né? Porque eu tô existindo. Se eu não me divertir, se eu não fazer as coisas que eu gosto, eu só vivo isso. Eu gosto disso, etc. E tal, assim, por isso que eu gosto daquele conceito, tipo... Como é que fala? Eu critico a J.K. Rowling, não falando, eu não gosto de Harry Potter, mas usando de exemplo, eu critico a J.K. Rowling, mas eu leio Harry Potter no sigilo porque é muito legal, ainda assim, sabe? Acontece, sabe? Sabe, esse tipo de privação não rola. Pra ser sincero, eu sou bem... Eu não tenho opinião bem fundamentada sobre isso, ou bem sedimentada, aliás, sobre isso. Porque, assim, eu já meio que sabia o histórico da J.K. Rowling de falar bosta, sabe? Até porque ela é hard fan. Ela já tinha dado a entender em outras ocasiões que ela achava que as reivindicações de mulheres são mais importantes que as de pessoas trans. Isso pra mim é um dilema, porque eu gosto de Harry Potter. Eu fico nessa assim, poxa... Eu tenho aqui os livros em casa, só que essa mulher aí é uma pessoa tóxica. Aí eu realmente fico nesse dilema aí. E como eu consumo muitos games, eu tenho um outro dilema, que é o tipo de empresa que eu topo ou não dar o meu dinheiro, sabe? Então, por exemplo, Sim. a Riot Games, do League of Legends, acho que foi ano passado ou ano retrasado, estourou um puto escândalo de abuso contra mulheres na Riot Games dos Estados Unidos, sabe? Sim. E aí, mano, eu julgo sim as pessoas que compram skin no LoL e estão financiando a Riot, porque Eu acho que uma empresa que tem, mano, essa postura em relação a funcionárias, e esse rolo aí, ele deu em pizza, tá ligado? Acho que ninguém foi mandado embora. Ou se foi, não foi algo assim exemplar, sabe? E, assim, eu posso citar outras empresas, como a EA, por exemplo, de The Nossa, aí. Sims, que é, assim, uma Nossa, a empresa. EA, ela machuca, né? É uma empresa altamente escrota com o consumidor, sabe? É com os estúdios, é aquela compra, com as pessoas que trabalham lá, sabe? Sim, ela desmantelou praticamente inteira a Maxis, né? Que era a Sim, empresa que sim. fez o The Sims, né? E, enfim, gente, de novo, eu concordo com o que a Alex falou e faço essa autocrítica a mim mesmo de não ter uma opinião tão sólida sobre isso. Até porque eu fui uma criança, eu cresci vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Globo, sabe? Então, em teoria, eu tava ali consumindo o Monteiro Lobato no talo, né? E, gente, pelo amor de Deus, aquela cuca lá de boneco, muito bom, tá de brincadeira comigo, né, velho? Como a gente não pode consumir aquilo? É maravilhoso. Mas é assim, eu concordo 200% com o que ela disse. Eu acho que é um pensamento muito, sabe, que até que põe a gente no nosso lugar, né? E eu acho isso muito importante. Só que eu não consigo deixar de me sentir. Eu não digo nem pelo caso de Harry Potter, mas pelo que eu acompanho o detetive, os contos, né, os livros do Detetive Strike. E assim, eu adoro aqueles livros, sabe? Tipo, eu li tudo. E só que eu li de uma forma tão superficial que eu não vi essas, tipo, sabe quando você vê um vídeo na internet que ele fala assim, ah, 50 coisas que você perdeu em não sei o quê? E aí, vendo esses vídeos assim sobre essa saga, né? Eu vi tantas coisas problemáticas, eu falei, cacete, eu não vi isso. Nossa, que absurdo. Só que, tipo assim, eu tava tão entretida na história em si que eu não reparei. E eu fiquei, caraca, sabe? Eu não vi esses pontos importantíssimos que a J.K. Rowling jogou, sabe? Essas bolas que ela jogou na minha direção, todas, tipo, passaram por cima da minha cabeça. E hoje eu me sinto, assim, extremamente horrível por gostar dessa série, né? Eu comprei o último livro que saiu, o Branco Letal e tal. Eu tô na metade. E vai sair o outro no, na metade do ano. E eu tô me sentindo, assim, horrível. Porque o outro, ele é tão. Ele carrega de uma forma tão forte, né? Pelo que o pessoal tava contando, carrega tão forte essa ideia dela que eu não sei se eu quero comprar esse livro, mesmo que eu não vá fazer diferença, mas assim, eu não sei se eu quero comprar esse livro, porque a partir do momento que eu enxerguei isso, esse negócio começou a me machucar, sabe? Tipo, como pessoa, eu comecei a me sentir mal mesmo, como pessoa, por consumir aquilo. E a nossa conclusão é que literatura é tão importante e que qualquer outra forma de manifestação artística é tão importante que a gente extrapolou isso em nível mais de 8 mil, como diria o Vegeta. Como diria o grande Nappa, aliás. E também o grande Vegeta. Tá? Então, gente, partindo disso, da importância da literatura e da arte em si, porque arte é importante, e para provar isso, ouçam o Betacast sobre democratização da arte. A forma como as coisas acontecem no ensino aqui do Brasil, né? A forma como o ensino do Brasil é feito a nível estadual, a nível federal, vocês são de São Paulo, sou do Paraná. O que vocês acham disso? Então, né, cara? A gente entra naquilo. Porque a gente volta ao tópico inicial. Por que que o Felipe Neto não acha interessante que a gente passe clássicos nas escolas? Porque para ele clássico não é um negócio interessante. Mas aí a gente tá olhando uma coisa muito uma visão que ela é tipo muito restrita assim, do ponto de vista do Felipe Neto assim. Porque quando a gente pega assim o que acontece na real. Velho, a educação, eu gosto de ver a educação como uma corrente assim, sabe? Ela tem várias daquelas das partinhas separadas da corrente, e quando ela se junta, ela faz um negócio bem forte, né? Mas o que que é uma corrente só, uma única parte da corrente sozinha? Vamos imaginar aqui. O que deveria acontecer é o seguinte: a gente tem literatura desde o ensino básico até o ensino médio, e todas essas partes, assim, tipo, primeiro ano, primeira série, segunda série, terceira série, todos esses anos a gente tem certinho uma parte da literatura brasileira, tipo, que foi apresentada idealmente de uma forma correta, foi apresentada em cada um desses anos. Aí, como a gente tem essas correntes se formando, quando você chega lá no ensino médio para adolescentes e tenta passar o Machado de Assis, vai dar muito certo, porque eles já estão acostumados com aquilo. Mas, a real, o que acontece? O ensino tem uma caralhada de falhas, assim, sabe? No ensino particular, eu acho que isso até acontece. A pessoa foi lá, fulano número 2, tá estudando no Bandeirantes. Não sei se vocês conhecem o Bandeirantes, é uma escola caríssima em São Paulo. Sim. Mensalidades de 3 mil reais ao infinito e além, assim. E não sou pessoa... Eu não sou de São Paulo, cara. Eu sou caipira, lembra? Se fulaninho... Mas pensa numa escola muito cara. Então, entendi. Se fulaninho número 2 estudou no Bandeirantes desde que ele tinha 5 anos de idade, é provável que ele tenha tido essa corrente de forma impecável até ele chegar no ensino médio, e por isso, quando chegou lá, não foi nada difícil pra ele ler Machado de Assis. Mas o que acontece, na real, é o seguinte: um monte de, principalmente na educação pública, um monte de falha de educação. A gente não tem professor, a gente não tem estrutura, a gente não tem livros. Então, o que acontece, assim, em vez da gente ter uma corrente bem forte quando a gente chega no ensino médio, que a gente tem um pedaço da corrente que a gente pega e joga na cara do aluno, assim, ó, pá! É verdade isso. E o que acontece quando você pega e joga um pedaço de corrente na cara de aluno? Machuca, mano. Então, é isso que acontece quando a gente pega e joga, às vezes, quando a gente pega e joga Machado de Assis do nada na cara de um aluno, porque a gente tá contando com coisas que a gente não sabe se aconteceram, que é a aplicação ideal da literatura conforme os anos escolares deles, que pode, tipo, isso que eu tô pegando, uma linha de pensamento que é só a escola pro aluno. É, a gente pensa na aplicação do livro só no ponto de vista da escola. A gente tem o quê? Professor no primeiro ano, professor no segundo ano, e no geral eles vão conseguir passar isso legal. Mas aí o que que tem na educação também? O aluno. Uhum. E o que pode acontecer com o aluno? Ele pode não estar bem, assim. Foda-se, tive um quadro depressivo dos 11 aos 14 anos. Aí a nossa corrente já tá quebrada de novo, sabe? E aí quando você joga na cara dele porque ele não conseguiu estudar por X motivo, em X época, já dá ruim. Mas isso é se a gente ainda assim pensar na parte da escola particular, porque o que acontece é que o aluno da escola pública, ele tem, tipo, problemas na educação, problemas na sua convivência, assim, se você for parar pra pensar. Então, quando ele recebe o Machado de Assis, que o Felipe Neto está criticando, dói, assim, porque ele não está acostumado a ler, ele não está acostumado à literatura, ele não está acostumado a nada. Então, vai machucar, assim, sabe? E, no fim, mesmo se ele tivesse um acompanhamento ideal, ainda assim tem grandes chances do aluno chegar no terceiro ano, ler Machado de Assis e falar: que chatice do caralho. Sim. Tem essa chance de acontecer ainda assim. Mas aí, partir disso... Pra falar assim, ah, porque não dá certo, a gente não tem que dar, é uma história completamente diferente, sabe? Você tá invertendo as soluções, assim, sabe? Não deu certo, qual é o problema? É o Machado de Assis? É todo o resto anterior? É. Mas aí o que que o Felipe Neto faz? Tchau, Machado de Assis, assim, sabe? Ignorando toda uma história de sucateamento, de educação, etc e tal... Que isso que precisa ser consertado. E não vai ser consertado dando Percy Jackson pros alunos. Até porque Percy Jackson não tem nada a ver com a história brasileira. E, tipo, não que não fosse ser interessante. Ia ser super interessante que a gente tivesse literatura britânica nas escolas. Mas a gente não tem tempo hábil para isso. Eles estão cada vez mais diminuindo o currículo nacional de educação, sabe? Não tem mais tempo pra você... Mal tem tempo pra você dar literatura pras crianças. Quem dirá pra você dar literatura britânica. O Felipe Neto achou muito interessante ler Harry Potter quando ele tinha 12 anos. Tipo, bom, mano, mas essa não é a realidade de praticamente ninguém, principalmente quando se trata de educação. Não é todo mundo que consegue estudar no Colégio Bandeirantes, né? Mas é isso que acontece. É aquela teoria da corrente, né? Tipo, era pra ser idealmente um negócio pra te deixar mais forte. O que acontece na realidade é as pessoas jogando pedaços da corrente aleatórios na sua fuça, e isso vai machucar bastante. Ou seja, você não vai gostar de literatura porque te jogaram do nada sem nenhum preparativo. Mas isso é culpa do professor? também não é culpa do professor. O professor também faz parte da corrente, né? Ele esperava que os professores anteriores tivessem passado isso de forma, no mínimo, sabe, evil, assim. Tipo, razoavelmente bem o suficiente pra ele não achar um parto tão dolorido você ter que ler Machado de Assis no terceiro ano do ensino médio. Sim. Mas, é, sabe, tipo, não é um negócio que alguém consegue consertar sozinho. Não se conserta dando Machado de Assis. Não se conserta não dando Machado de Assis. Não se conserta você incentivando as pessoas a ler Harry Potter. É um problema tão mais profundo, tão mais complexo, de uma solução tão mais demorada e que depende de tantas outras coisas, que chega a ser risível você pegar e agir como se o Felipe Só Neto uma tivesse... coisa, é. É, como se o Felipe Neto tivesse importância nessa discussão, sabe? Porque o que ele fez lançando essa puta polêmica do caralho foi pegar, tipo, uma fração minúscula do problema. Eu só queria dizer que eu voltei dos mortos e estou ouvindo uns minutinhos, mas como tava muito bom, eu não queria interromper. Pra quem tá ouvindo, pra quem tá ouvindo, se isso sair na edição, eu fui gankado pela minha tia, o meu avô, o marido da minha prima, um bebê e o meu pai, tá? E isso impediu que eu conduzisse o BetaCast, tá? Mas felizmente é fácil, vocês, né? Vocês mostraram assim, que é fácil você virar e falar assim, ai, poxa vida, a maior característica que vocês têm, que os alunos precisam pra ser feliz é no ensino, é autonomia, você cara. Falou, vocês tiveram autonomia de tocar esse marco aqui. Não tá de acordo com a nossa realidade. E... não tá de acordo com o que a gente espera que um aluno de um terceiro ano leia. Ou mesmo antes, sabe? E tem todo, tipo, uma razão pra gente poder ler essas coisas. Tem toda uma função, todo um motivo pra você tá lendo o que você tá lendo, sabe? Não só por serem atores brasileiros. Aí eu falo assim, ah, mas é porque, ah, pô, não tem mais nada de... não tem nada de atual no que o, sei lá, o Machado de Assis tá falando. Ou eu não enxergo isso, entendeu? Mas tem, assim... tem toda outros motivos que também colocam Machado de Assis como uma literatura importante para nossa grade curricular, sabe? Exatamente. Tem todo, vários outros motivos, não só o de... claro que é importantíssima a parte de ser um escritor brasileiro, etc, etc, etc. Mas também tem outras formas, tipo, outros motivos e outras razões para você estar lendo aquilo que não se encaixam com Percy Jackson ou Harry Potter, sabe? Seria muito bom se, assim, tipo, num mundo perfeito, onde a corrente funciona, você ser incentivado a ler outros livros além do que a escola te pede, sabe? Mas, assim, a escola tá sofrendo pra te fazer ler aquele livro que dirá incentivar você a ler outros livros, sabe? Eu acho que não seja só culpa da escola. É todo culpa de um... da sociedade. Tem muito coringa isso. Da sociedade que a gente vive, entendeu? É tudo culpa de tantos outros fatores que não daria nem pra listar e dizer, assim, tipo, não dá pra você apontar um único fator por isso acontecer. Das pessoas não lerem ou das pessoas, enfim. Sim. Aí, tipo, entra nos outros momentos, assim, né? Tipo, quais são os argumentos das pessoas pra não quererem esse tipo de literatura na escola? Uma coisa que eu vi, inclusive, acho que foi o Felipe Neto, assim, estou lendo a tweet dele agora, né? O fio dele. E ele diz o seguinte, que pra gente largar de um biguismo, que não é porque você gostou de literatura na escola que as outras pessoas não gostam, que as pessoas vão gostar. Aí a gente entra, assim, em argumento número 2. Vocês não estão vendo tanto de gente que é mal impactada aqui pela literatura da escola? No meu Twitter, nas minhas replies, como se isso não fosse um biguismo, sabe? Mas vamos relevar essa parte. Sim. A gente entra, assim, no negócio. Ah, mas é muito difícil para um aluno do ensino médio ler Machado de Assis. Principalmente se ele for estudante da escola pública. Tipo, como se estudante da escola pública fosse um burro. Não é burro, sabe, velho? O problema é que, ó, isso eu falo, eu reclamando de um biguismo e eu vou usar ele agora. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, assim, sabe? Da primeira série até o ensino médio, assim. Eu nunca, tipo, depois que eu fiz porque eu fiz o prézinho na escola particular, né? Mas depois que eu fiz 6 anos de idade, eu nunca mais pisei o pé em algum lugar pago pra estudar, assim, em escola. Eu fiz escola pública, cursinho público e agora eu estou numa universidade pública. O que acontece na escola pública, na minha visão aí, Sfávoro, é a seguinte. Mano, eles estão tão desesperados pra te fazer pegar alguma coisa que, tipo, qualquer coisa é extremamente impressionante, sabe? Uhum. Mas qual é o problema disso? Por qualquer coisa ser impressionante, não existe um incentivo real. Eles já acham que você não vai querer ler Machado de Assis. Eles sabem disso. Todos os professores sabem que ninguém vai querer ler Machado de Assis. Aí o que que eles fazem? Eles não passam. Uhum. Eles simplesmente não passam. É só isso que acontece. Eles não passam porque já existe essa cultura de que o estudante não vai querer. Muitos Sim. deles simplesmente não passam, assim. Isso se tem professor, né? Porque é complicado. É, o que, que eles preferem? Focar em outras coisas, assim. E uma dessas coisas que eles focam é fazer você se formar. Na minha escola, era extremamente impressionante você se formar, assim, sabe? Os professores ficavam muito felizes que você se formasse no ensino médio. Tipo, muito felizes mesmo. Porque o que acontecia? No segundo ano, uhum. uma sala de 40 alunos virava uma sala de 15 alunos. Todo mundo abandonava o ensino médio para ir trabalhar. Enfim, aí eles, não tô dizendo que é ruim, sabe? Mas é um negócio que você tá tão dentro da sua própria realidade, que é, tipo, tão, tão limitado, assim, que você não vê nenhuma chance de sair dela. Aconteceu comigo, assim. Quando eu saí do ensino médio, pra mim aquilo era incrível. E eu fui pro cursinho porque eu queria uma realidade melhor. Mas qual era a minha ideia de realidade melhor? Eu passar em qualquer faculdade no ProUni. Uhum. Porque eu, na minha cabeça, USP, que eu estudo agora na USP, USP, faculdade pública, federal, estadual, aquilo não existia, sabe? Aquilo simplesmente não existia. As pessoas da USP vieram na minha escola e eu ri na cara delas, assim. Tipo, você acha mesmo que eu vou passar na faculdade pública? Pelo amor de Deus, sabe? O negócio pra mim que tava só na TV, no imaginário midiático, assim. Não imaginava. O que aconteceu foi que eu fui pro cursinho pra tentar passar numa faculdade particular, porque nem isso eu tinha conseguido com minha bagagem do ensino médio. E as pessoas de lá, que estudavam todas em faculdade pública, falaram assim, não, por que você não faz a FUVEST? Por que você não tenta? Sim. Porque você é capaz. E aí eles me mostraram coisa X que eu poderia fazer. E no fim eu decidi que não seria nada mal tentar, assim, sabe? E eu acho que às vezes isso acaba acontecendo no ensino médio também. No ensino médio e no ensino público. Porque as pessoas já estão acostumadas com a realidade delas, assim. E quando você diz que o aluno não vai ter a capacidade de ler Machado de Assis, de entender Machado de Assis, você só tá perpetuando essa ideia de que o aluno da escola pública não merece nada mais do que aquilo que ele tem, que é se formar numa escola nada a ver, assim, se formar numa escola horrorosa, conseguir uma vida meia boca, sem nenhuma chance de ganhar crescer, um pouco mais, de fazer alguma coisa diferente, porque aquela ali é a realidade dele, foda-se, sabe? É isso que você perpetua quando você diz que você tem que tirar Machado de Assis pra dar Harry Potter, quando você diz que o aluno da escola pública não vai conseguir ler. O problema não é o aluno da escola pública, porque o aluno é desinteressado. E a solução também não é tirar, sabe? Você devia dar, mas as pessoas têm muito essa mania de querer tirar. Não tá funcionando? Tira, em vez de tentar arrumar, sabe? Sim. Tipo, se for assim, sabe? Exclui toda a necessidade de formação em ensino básico existente, assim, já que vocês estão cada vez tirando as coisas pra porque já que não presta, tem que tirar, em vez de melhorar, né? É, tipo, e aí fica a reflexão. É, porque é aquilo, né? Tipo, é mais fácil você... É uma questão de facilidade, né? Então, assim, ao invés de eu ter que ter o trabalho de pensar em soluções, em formas... Olha a coach aqui, né? Ao invés de eu ter uma tentar você solucionar aquele problema, tipo, por que que as pessoas... Sabe, você chegar e falar assim, por que que as crianças não estão conseguindo entender Machado de Assis? Ah, por conta disso e disso. Só que assim, não, não existe uma pergunta. É sempre assim, uma afirmação. As crianças não estão entendendo Machado de Assis. Tira Machado de Assis. sabe? É, não tem uma reflexão, não tem interesse, vamos combinar aqui. Não existe um interesse para você melhorar as escolas públicas. Porque não tem, mais do que nunca, a gente vê que não querem proporcionar um crescimento da... É, como eu posso dizer... Eles não querem que as pessoas saiam das classes sociais que elas estejam. Porque quando você faz você tem um ensino médio completo, mas você não tem nenhum interesse em fazer alguma outra coisa, é óbvio que isso não é uma regra, tá, gente? Eu tô falando aqui mais por um exemplo mesmo. Você não vai conseguir, sei lá, empregos que te proporcionem uma melhor renda, entendeu? Você não vai conseguir oportunidades melhores porque você só tem aquilo, sabe? E não que seja ruim, sabe? Mas você não vai... É muito mais difícil, é isso que eu quero dizer. É muito mais difícil você ascender numa carreira quando você não tem conhecimento, ou quando você não tem outros cursos, quando você só está limitado a um ensino médio que diz que você não tem capacidade de ler Machado de Assis, entendeu? Você não cresce. E isso é bom, sabe, pro governo, isso é bom para tipo, as pessoas, porque assim, você recebendo menos, você aceita qualquer coisa para você complementar sua renda, sabe? Tipo, surge todo um problema estrutural aí, sabe? Tipo, você consegue mão de obra mais barato porque a pessoa não tem conhecimento, porque ela tá desesperada, porque as coisas estão aumentando de preço e, de repente, o salário dela não está dando conta e ela tem que arranjar outro emprego. Ela tem que aceitar qualquer coisa que dá um mínimo de benefício para ela para ela conseguir, sabe, segurar as pontas na casa dela. O ensino público, pelo menos como eu vejo, é uma fábrica de você tentar fazer pessoas... desesperadas, entendeu? Porque claro que tem muitas pessoas que saem disso, claro que isso não é uma regra, como eu falei, mas a grande maioria das pessoas, elas se contentam com isso e não se contentam, né? Elas não acreditam que elas podem conseguir algo melhor. É como você falou, sabe, Laís? É tipo assim, o pessoal da USP foi lá e falou assim, e você riu, sabe? Tipo assim, até parece que eu vou conseguir, sabe? Aquela famosa frase, né? A crise da educação não é crise, é projeto. Exatamente, então. Exatamente isso. Eles querem criar pessoas que não acreditem em si mesmas. Eu não estou sendo coach a falar isso, mas uma pessoa. Você pode ver qualquer pessoa que tipo, não gosta de Machado de Assis e fala assim: eu não consigo ler, eu não entendo Machado de Assis, eu odeio Machado de Assis, sabe? Porque eu não consigo entender o que ele fala, e eu não quero entender o que ele fala, e isso na minha escola não foi dado, e eu não tô nem aí, sabe? E ela não quer ter essa evolução, essa coisa, porque ela acredita que ela não merece isso, e ela vai se contentar com um emprego bunda, sabe? Um emprego que pague miséria pra ela. Porque é exatamente isso que eles querem. Eles querem mais uma massa pra trabalhar... para ganhar pouquíssimo do que uma pessoa que vai, estuda e faz e suba nessa coisa, sabe? Tipo, mude de... Não é classe social, eu não sei o nome disso. Enfim. Que não evolui economicamente, né? Isso. Suba de classe, assim, ficar para sempre naquilo. Tipo, nada contra você não querer estudar, porque não sabe? Certeza. Eu terminei o ensino médio, eu tô feliz com o meu... Um emprego ganhando salário mínimo, tipo, não estou falando, tipo, eu de fato não tenho nada contra isso, mas o que acontece ultimamente não é que as pessoas trabalham nisso porque elas querem, é porque além delas já não terem nenhuma oportunidade, ninguém, tipo, incentiva elas a buscar as oportunidades, as poucas oportunidades que existem, o que acontecia na escola, tipo, no ensino médio. Eu falo assim que eu estudei a vida toda em escola pública, mas eu, tipo, se você for parar pra pensar, eu era uma pessoa extremamente privilegiada no lugar delas, assim, né? Eu estudava em escola pública, sim, eu estudava em escola pública, mas eu não precisava trabalhar, minha família não passava fome, eu tinha, tipo, computador, tinha impressora, assim, sabe? Eu era uma pessoa bem privilegiada, mas ainda assim, uma pessoa como na posição que eu tava, ela ainda assim, ela foi puxada pra, eu ainda assim fui puxada pra baixo, junto com todo mundo, sabe? Porque quando você tá dentro daquele contexto, tipo, é muito difícil acreditar que você vai conseguir qualquer coisa além daquilo. E eu acreditava que eu conseguiria coisas além daquilo. Uhum. Mas eu não acreditava que poderia ser, tipo, tanto assim, sabe? Mas eu ainda assim só consegui por diversos fatores. E a maioria deles não cabia a mim, sabe? Se eu não tivesse tentado, eu não ia ter conseguido. Mas se eu não tivesse todo o apoio, assim, financeiro, estrutural que eu tenho, eu também não ia conseguir. E não são todas as pessoas que têm esse apoio que eu tenho, assim, sabe? Tinham pessoas que precisavam trabalhar enquanto faziam um cursinho. Eu nunca tive que fazer nada disso, né? Ainda assim, é uma posição completamente diferente. Mas mesmo assim, eu quase fui, tipo, tragada pelo mar da... pelo mar do... se contentar com pouquíssimo, porque sim, aquele era o meu lugar mesmo na sociedade. Exatamente. Eu acho isso triste, sabe? Eu vejo muita gente, assim, se contentando com isso. E, cara, eu não tenho nem o que falar, sabe? Tipo, eu sou o topo do privilégio, entendeu? Tipo, eu estudei a minha vida inteira em escola particular. A minha faculdade também foi particular. Eu não usei do ProUni pra poder, né, ter essa faculdade, então assim e assim, é engraçado porque dadas as, né, as medidas, existe também uma mentalidade dentro da escola particular, obviamente que é um mundo de distância, gente, eu não estou nem comparando, é um mundo de distância, mas também tem dentro da faculdade particular esse tipo de mentalidade que corre não pelos professores em si, mas incentivado pela própria escola, sabe? Por exemplo, quando a gente tinha Enem, né, quando a gente estava começando no ensino médio, eles começavam a incentivar a gente a fazer Enem. Aí você falou assim, ah, todos? Não, não todos. Os alunos que tiravam notas melhores. E isso é uma loucura, assim. Eu vejo muito em escola particular isso. Tipo, pelo menos em todas as escolas particular que eu entrei, né? Que eu participei. Eu participei pelo menos de, sei lá, na minha vida, umas 3 escolas. Todas elas tinham muito disso, sabe? Os alunos que eram... que tinham facilidade, vamos dizer assim, porque capacidade todos tinham, mas eles tinham mais facilidade em aprender algumas matérias, eles eram mais incentivados do que os alunos que tinham dificuldade, sabe? Os alunos que tinham dificuldade para entender, por exemplo, matemática, eles eram deixados de lado. E eles não recebiam tanto apoio, o que é um maluco na minha cabeça, sabe? Para você pôr para pensar assim, tipo, pô, por que que você tá dando tanta chance e enaltecendo tanto uma pessoa que já sabe, que tem facilidade com aquela matéria, do que uma pessoa que não tá, né, não tá conseguindo entender. Mas isso, eu via isso desde a quinta série, sabe? Era uma coisa muito estrutural dentro, pelo menos dentro do meu colégio, que era você deixa o aluno com dificuldade, e é problema dele, e você enaltece os alunos que tiram notas boas, né? E quando esse aluno chega no colegial, no ensino médio, desculpa gente, eu sou velha, quando ele chega no ensino médio, ele é incentivado a fazer o Enem, ele é incentivado a fazer o treineiro, o colégio pagava para esse aluno fazer o Enem, entendeu? E caramba! Exatamente, ele pagava para fazer esse negócio e o Enem. E os alunos que não tinham, tipo, que eram alunos medianos, ou até alunos que tinham mais dificuldade, eles eram deixados de lado, sabe? E é incrível como, assim, em dadas circunstâncias, como eu falei, mesmo numa escola particular, você sofre esse mesmo tipo de pensamento, sabe? Assim, você não é bom o suficiente, então nem tenta, sabe? Eu já ouvi um professor meu falar isso, nem tenta, porque você não vai conseguir. Sabe? Sim. Deixa o fulano fazer o Enem. Não só porque isso vai trazer prestígio pro colégio, Mas porque ele tem mais chances, sabe? Ele tem mais chances de conseguir passar numa faculdade pública, de fazer uma USP, por exemplo. Você, não sei, você pode tentar fazer uma faculdade particular. Inclusive, foi um dos motivos de eu, né, ter feito faculdades particulares. Nunca tentei, tipo assim, eu nunca entrei na sala para fazer Enem, porque eu nunca fui incentivada. Eu era uma aluna mediana, praticamente medíocre, sabe? Que não é que eu tinha tanto... É aquilo que você falou, tipo, aqueles problemas de, sabe? Tipo, o aluno tem depressão, o aluno tem ansiedade, e você vai quebrando essa corrente aos pouquinhos, então você tem muito mais dificuldade. E eu nunca fui incentivada a fazer nada, sabe? Assim, no meu colégio, eu era praticamente invisível. E apesar de ter professores que me incentivavam bastante, a maioria dos professores, eles seguiam o que a cartilha da escola, sabe? Falava assim, não, deixa essa aluna aí de lado e foca naquele aluno ali que ele é bom, sabe? Incentiva ele. Vai trazer lucro pra escola. Oi? É porque vai trazer o lucro pra escola. Exatamente, sabe? Ah, a escola pode pagar, sei lá, vamos supor que tenha um desse por sala, vai ser uns 300, 400 reais de inscrição no Enem, a gente paga pra eles. Mas eles vão ter um rendimento muito maior, porque vão chamar mais pessoas pra vir pra nossa escola, sabe? Exatamente, né? Tipo, a gente acaba entrando em outro problema, assim, porque se você for parar pra pensar, a escola particular seria aquela que conseguiria te oferecer todas as partes da corrente sem quebrar. Uhum. O problema é que a escola particular já tem outros objetivos, assim, né? Que são conseguir dinheiro. E os professores dessa escola particular também estão inseridos nesse contexto. Ou você consegue dinheiro ou você tá na rua, né? Exatamente. Não existe a estabilidade do funcionário público. Então a gente, até mesmo num negócio assim que seria mais próximo do ideal, assim, acaba não sendo ideal de jeito nenhum, porque acontece isso de abandono dos alunos também. Sim. Que nem aconteceu com você. E você, tipo, não foi sua culpa, mas você acabou sendo tragada pro mar do eu sou completamente incapaz de tentar. Com certeza. Assim, sabe? Acabou sendo tragada. Isso acontece com muita gente, assim, mano. Eu falo assim, que eu dei sorte de ter entrado naquele cursinho e de ter alguém que falou assim pra mim, por que que você não tenta, assim, sabe? Sim. Foi muita sorte, teve muita coisa. Por isso que eu falo assim que quando eu estar na USP, tem muito pouco a ver comigo, assim, e tem muito mais a ver com tudo à minha volta. Porque... Ok, fui eu que fiz a prova, fui eu que me esforcei, etc. Vamos dizer assim que teve pelo menos 50% de Laís nessa história. Sim. Mas o resto era, tipo, professor do cursinho, era meu estilo de vida, eram as pessoas, eram meus pais que queriam que eu estudasse, era minha irmã que me incentivava a estudar, eram as coisas que eu queria, assim, né? Eu queria ser professora, querendo ou não. Os meus interesses, assim, mas não era tudo relacionado a mim, sabe? Então, se você não tomar cuidado, assim, é, tipo, é muita coisa envolvida, sabe? Você pensa assim, nossa, fazer o aluno ler Machado de Assis. Mas tem tanta coisa envolvida nisso que quando você para pra pensar, essa discussão torna até meio... boba, né? É, sim, porque o que é objetivo? Fazer o aluno ler Machado de Assis. Como você completa essa quest, né? Tem, tipo, tem que ter... uma família estruturada, uma boa educação, bons professores, uma boa saúde mental, uma boa saúde física. Incentivo, né? Incentivo de vários lugares, da escola, da família, dos amigos. É. Então, tipo assim, o objetivo ali é tipo bem simples, assim, vamos fazer o aluno ler. Mas pra chegar até lá, mano, é complicado, assim, sabe? Nossa, é muito e difícil. Do jeito que tá agora... É, ainda assim, sabe, tem coisas que você pode fazer pra amenizar, mas o que seria necessário pra resolver tá, tipo... Nossa, anos luz. Utopicamente longe, assim, muito longe. Ainda mais que tem tanta gente tentando fazer a gente regredir, né? Nossa, por isso que quando quando o Felipe Neto lançou essa, pela pessoa que ele é, assim, com a influência que ela é, que ele tem, eu achei uma... puta falta de responsabilidade. Com certeza, com certeza. Puta falta de responsabilidade, porque ele banalizou um assunto assim, sabe? Aí quando as pessoas, os professores, os profissionais tentaram explicar o que era, por eles já terem um histórico de banalização por si só, tipo, só piorou tudo. Aí você tentava se explicar, mas aí vinha as pessoas com bigismo. Aí você tentava pôr seu ponto de vista, mas as pessoas não dão atenção pra quem estuda humanas, sabe? Humanas não é importante, humanas não faz pesquisa. Faz, né? Mas as pessoas acham que não. Humanas não... Humanas, tipo, as pessoas não levam a sério, assim, e de quem é a culpa? Eu não sei de quem é a culpa, falar nisso, né? É, tipo, culpa de tanta gente ao mesmo tempo. Eu vou falar, é do governo, é. Pronto. É do governo, é do culpa do capitalismo. Culpa do capitalismo, maldito, do governo, tudo. Cara, é tanto... É muito de um peso de um lado e também tem responsabilidade do outro. Tem responsabilidade das escolas, tem responsabilidade dos professores também. Claro que eles são, tipo, ínfimos e, obviamente, são pouquíssimos se comparados aos professores que realmente querem. Porque eu acredito que a profissão professor, você tem que ter muita vontade, sabe? Você tem que querer muito ser professor para você ser um professor, sabe? Aquilo que eles chamam de profissão nobre, assim, né? Não devia ser uma profissão nobre, mas infelizmente lecionar é uma profissão meio nobre, assim. Você faz por altruísmo, você não faz porque você quer ganhar dinheiro. Você faz por porque, amor, assim, sabe? É amor mesmo. Tipo, isso é errado também, assim, encarar um professor desse jeito. Sim. Porém, mano, do jeito que tá hoje, é realmente isso, sabe? Você é professor pra você querer melhorar a vida alheia, não a sua. Inclusive, o porquê de eu querer ser professora, né? Porque... Tipo, quando eu parei pra pensar naquilo, em tudo que eu vivi, eu fiquei tipo, meu Deus, mano, eu preciso ajudar alguém a não acabar do jeito que eu ia acabar, sabe? Eu preciso que alguém, tipo, eu preciso ser, tipo, eu sei que eu vou mudar muito pouco, talvez a vida de 6 estudantes, meia dúzia, assim, no máximo, de gente que vai ouvir a Laís e vai mudar, mas eu preciso, tipo, ser pelo menos um desses vetores de mudança, assim. Eu sei que não vai fazer diferença no mundo se você olhar de forma ampla, mas se eu conseguir fazer com que um aluno saia da bolha da falta de incentivo, de acreditar nele mesmo, eu já vou ficar feliz, porque é muito difícil se deparar com gente assim, principalmente no ensino público médio, assim, né? Porque você ainda tem as ETECs, os institutos federais... Sim. Os SESES da vida, que as pessoas ainda recebem um pouquinho mais de incentivo. Mas se você for em escola estadual X, mano, você se assusta, assim, é muito triste. É bem triste mesmo. É uma coisa que eu acho que eu só consigo imaginar mesmo, sabe? E eu... a gente tenta, em outras áreas também, fazer essa diferença. Mas eu acho que... principalmente, eu acho que, assim, cara, professor atualmente é uma... É o que pode fazer as coisas mudarem, sabe? Assim, vai ser poucos alunos? Vão ser poucos alunos, mas ainda vão ser algumas pessoas que vão mudar, sabe? E que vão evoluir e que... Eu tenho pra mim, assim, os bons professores que eu tive, né? Os professores que realmente me incentivaram, apesar da grande maioria ter sido aquela coisa, sabe? Seguindo, como eu falei, a cartilha do colégio. Os professores que me incentivaram, eu guardo eles até hoje... Assim, no meu coração. E eles são muito importantes, sabe? Tipo, são pessoas, na verdade, que me ajudaram de uma forma tão absurda a não desistir simplesmente. Porque, você tem tudo. Sim, eu tenho tudo. Mas você ainda luta contra si mesmo, sabe? De uma maneira muito forte. E ainda... luta contra o descaso, sabe? E tem essas pessoas, esses professores que estão lá pra te ajudar. E, cara, eu guardo eles, assim, até hoje, assim, no meu coração. Eu tenho minha professora de português, maravilhosa. Eu tenho ela até hoje no meu Facebook. A gente marca de sair. Eu lembro dela grávida. A filha dela tem 14 anos agora. Eu tô tipo, meu Deus do céu! Eu acompanhei a vida dessa mulher inteira, ela acompanhou a minha vida também, eu acho isso incrível. E, tipo, ela foi uma das pessoas que... Cara, se não fosse ela, eu não sei nem onde eu estaria hoje, porque ela é incrível. E eu acredito que muitos professores têm essa capacidade, eles só não querem, mas, sabe? Ou eles não conseguem também, mas... eu acho que o professor é muito importante e ele é muito... muito sabe, ele é um dos elos mais fortes dessa corrente, pra não deixar ela quebrar. E eu ouvi o que a Laísa tava falando sobre, né, o papel do professor, e como a Carol falou que essa professora dela de português, que ela tinha falado pra mim em off antes, acompanhou a vida dela, e a Carol acompanhou a vida da professora. Eu acho, assim, que em política de ensino, o Brasil é totalmente falho. A gente não tem nenhum planejamento estratégico a longo prazo. A única coisa boa de política de Estado em relação à educação, que era transferir os royalties do pré-sal para a educação, foi cancelada, ou seja, deu merda total. E eu vivo em um estado em que, basicamente, os resultados estatísticos da educação são meramente números. Eles não podem ser interpretados seriamente. Eles são números, só isso. Eles estão longe de retratar a realidade objetiva do ensino. E eu acho que isso cria um problema em que, a partir do momento em que as mantenedoras do Estado, eu tô falando mais do Estado, das públicas, porque é onde eu tenho mais experiência. Eu estudei em escola pública e dou aula em escola pública. A partir do momento em que as mantenedoras estaduais dos estados, elas não dão conta de fazer planejamento estratégico e gerenciamento inteligente, isso vai dar problema onde? Na ponta, que é na sala de aula, é nos colégios. E aí você fica num cenário que, pro ensino não ficar totalmente defasado, porque ele já tá, toda a responsabilidade de fazer isso dar certo cai pra quem? Pro professor. Então, se o professor não tiver, tipo assim, todo dia, com sangue nos olhos, estilo tipo assim, mano, this is my life, tem que fazer isso que dá certo. Não dá certo, cara. Então, chega a um nível que toda a carga de, por exemplo, conseguir trabalhar conceitos, ideias legais, alguma coisa mais abstrata, como a literatura, por exemplo, de forma efetiva, cai sobre o professor. O currículo vai exigir que você trabalhe isso, vai dar uma sugestão de uma forma completamente utópica para você fazer isso, e você vai ter que se virar nos 30. Eu tô romantizando isso? Não, porque é desesperador. Então, se alguém do Estado tá lendo isso, faz alguma coisa para mudar essa caralha, por favor. Meu Deus, eu até me excedi aqui. Perdão, gente. Mas eu também ia falar que me irrita a forma como, desde a época que eu estava no ensino médio e até ano passado, o ensino médio era exatamente o mesmo. Gente, 10 anos, a mesma coisa. O ensino médio que eu fiz não é ETEC, tipo tem em São Paulo. É ensino médio batata, tá? Ensino médio ruim, tá? Então, assim, eu fiquei no limiar de não passar no vestibular num curso não muito concorrido de uma universidade do interior, do estado, sabe? Que é boa, mas é do interior, sabe? E, assim, eu acho que, além disso tudo, o problema do currículo, ter essa mentalidade de, nem sempre o currículo, mas isso acaba acontecendo, de a gente querer nivelar os alunos por baixo, ou de o professor não ter mentalidade que, poxa, uma sala de aula é um ambiente, cara, plural, sabe? Em que você tem ali, às vezes, 20, 30 universos diferentes, mas o seu, sabe? Então, eu diria que, poxa, tenta nivelar esse povo em um nível da hora, de acordo com a capacidade individual de cada um. Varia as avaliações, sabe? Eu sugeri esses tópicos para esse betacast porque eu tava conversando isso com um amigo meu esses dias. Eu tava falando aqui nesse tópico da educação que, por exemplo, eu, professor de história, Lucas, nunca na minha vida entendi como que os meus professores de educação física, eles trabalhavam. Porque hoje em dia eu tenho uma noção de que tem um debate teórico em educação física que debate a questão do esporte nas aulas. Então, se o esporte ele é algo agregador, que ele fortalece o trabalho em equipe, em comunidade, ou se ele é um agente segregador, que segrega alunos que são bons em esporte que não são. Aí eu penso assim, gente, na minha opinião, esporte é algo, além de ser saudável, pode sim vir a fortalecer o trabalho em equipe e dar uma série de benefícios para a pessoa. Então, por que, que o professor de educação física ele não trabalha, por exemplo, vamos aqui trabalhar futebol? Cara, futebol é um jogo altamente complexo. Faz fundamento, cara. Faz as pessoas chutar a bolinha parada. Assim, quem é bom vai virar o Rogério Ceni chutando falta, e quem é ruim vai conseguir jogar, pelo menos. Sabe? É difícil fazer isso? Era isso. Talvez você tenha perdido a parte da discussão que a gente fala que tem muita gente que acha que o estudante do ensino público ele é burro, sim, assim, sabe? Ao invés de querer melhorar as coisas, eles querem tirar as, exato, coisas. Que nem a gente fala, que nem o Felipe Neto, assim. Tipo, qual a solução, sim, sim, do Felipe Neto pro aluno desinteressado em literatura? Tirar a literatura. Tirar. Uma coisa abstrata. Tirar a literatura, o problema é resolvido. Não sabe, não dói. Exatamente. Que os olhos, nossa, não viram, o coração, nossa, não sente. Tipo, isso é... Exato, mano, exato. E, assim, eu concordo com você, mesmo tendo perdido essa parte, porque, mano, o aluno de escola pública, especialmente é o de periferia, tá numa sinuca de bico tão grande, cara. Mano, eu já dei aula em colégio de periferia. Tinha a sala que eu ia, que, assim, era uma sala super agitada e não tinha porta a sala. Aí as pessoas que sentavam perto da porta ficavam conversando com a pessoa da outra sala. Aí tinha outra sala em que a janela da parte de trás não tinha vidro. Aí as pessoas iam na janela pra conversar com quem tava na sala. Então, sabe, isso tudo são coisas que a figura do professor tem que tentar contornar, porque o Estado, ele deixa passar, sabe? Aí quando um ancapizão, ele vem e fala que não tem, é que tem Estado, as pessoas dão razão pra ele. Agora, na minha opinião, e aí eu vou totalmente de encontro, é com você, Laís. Ou as pessoas, elas passam a ter a noção de cobrar para as coisas serem realizadas e fazer questão de que as coisas sejam feitas da forma certa, geralmente é mais difícil, ou a gente vai entrar numa encalacada histórica que não vai ter solução, cara. Sim, mas é aquilo, né, tipo, umas soluções bunda para uns problemas puta complexos do caralho, assim. A gente tava falando, né, que, mano, você tá. Eu até comentei aqui, né? Tipo, talvez eles tenham que cortar porque eu vou repetir agora, mas. Então, aqui, tipo, a gente tem lá: objetivo, fazer o aluno ler Machado de Assis. Obstáculo. Assim, ó, o que você precisa pra fazer? Ah, que o aluno tem que ter uma estrutura familiar boa, incentivo da escola, da família, do estado. Você tem que fazer ele ter uma educação boa, tipo assim, não educação boa naquele momento, educação boa durante a vida toda dele. Tem que ter isso, tem que desenvolver o interesse muito bem, tipo, e pra isso acontecer meio que não pode ter nenhuma falha. Não pode ter falha dos professores, não pode ter falha da família, não pode ter falha, assim, na vida do aluno. Então é um negócio meio complexo, assim, e mano, o que acontece hoje, tipo assim, não tô dizendo que em qualquer universo isso ia acontecer, o caminho perfeito pro aluno ter uma educação perfeita. Mas puta que pariu, mano, não tem nada, sabe, não tem estrutura familiar, não tem estrutura na escola, não tem nada. Eu falo assim, que eu até você tava falando disso dos seus alunos, eu me lembrei de que no meu ensino médio, que eu também estudava numa escola pública de periferia, o que eu fazia era, eu chegava, acho que uma meia hora mais cedo lá na escola, porque eu queria sentar na cadeira que não afundava. É. E eu e meus amigos, a gente tinha essa grande, sabe, momentos, assim, vamos chegar antes de todo mundo pra pegar as cadeiras que prestem. Tipo, mano, olha que absurdo, sabe? Gente. Que bizarro, assim, né? Tipo, na época, pra mim, era super normal. Agora que eu paro pra pensar nisso, mas que caralho que tava acontecendo na minha vida naquela época? Era, tipo, aluno tendo overdose de lança no banheiro, era aluno abortando no meio da aula, eram uns negócios assim que eu ficava tipo, nossa, mais um dia na minha vida, e agora que eu tô aprendendo como a educação deveria ser, eu olho pra aquilo e eu falo, mano, como é que me largaram naquele ambiente? Nossa senhora. E também, tem por exemplo a questão, que nem você falou, de aluno, que, cara, eu vi cada história já, pelo amor de Deus. Cara, tem mãe que abandona o filho pra, tipo, prefere o homem do que o filho, sabe? Uhum. O filho, ele cresce perplexado, sabe? Tem menino que não tem o que comer em casa. E, tipo, eu não sei se você pegou essa fase aí. Apesar que aí em São Paulo tem a questão lá da farinata Nossa nutricional, senhora, né? Dando... Mas eu acho que... Biscoito de polvilho pras crianças. É, eu acho que você pegou essa fase, Carol. É de que a merenda no colégio antigamente era muito ruim. Era muito ruim. Nossa, eu peguei ao vivo isso aí, velho. Alguém lembra da época do escândalo da merenda do Alckmin? Nessa mesma época, eu fiquei um ano e pouco sem receber. Nossa, cara. E a gente comia umas bolachinhas velhas lá. Meu Deus, cara. Meu Deus. E aqui, eu posso dizer que começou a ficar, tipo assim, bom mesmo. Depois de, cara, nos últimos 3 anos que eu estudei, sabe? E no ensino é fundamental, era boa, mas era tipo assim, o cardápio era polenta, arroz doce e polenta. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Agora é muito sério, é muito... eu me senti muito extraterrestre aqui. Mas vocês ficavam de que horas até que horas no colégio? Eu ficava das 7h30 até as 11h45. Aí vocês almoçavam? Perdão. Não, eu ia falar, tipo, eu ficava das 7 horas até o meio dia e 20. Em São Paulo é maior a carga horária. E essa merenda era dada quando? Tipo, lá pelas 10 horas? Tipo, entre as aulas? Ou era depois que você terminava as aulas? Era no intervalo, no meu caso. E aí, como... 9h30 da manhã. Exatamente, cara, exatamente. Ou era bolacha com Nescau, ou era arroz e feijão, sabe? Às 10 da manhã. Ah, entendeu. Não, é que como... Ai, gente, eu sou muito privilegiadinha. No meu colégio, a gente não tinha merenda muito, a gente tinha cantina lá. E eu tava, tipo, pensando... Quando as pessoas falam, né? Porque é outra realidade, gente, eu não vou mentir. Tipo, é outra realidade, completamente diferente, sabe? E eu tive muita sorte de ter tudo que eu tive. Mas é uma realidade totalmente diferente. Eu nunca pisei num colégio público, então eu realmente não sei como é que funciona, sabe? A dinâmica dentro de um colégio público. Eu não sei como é que era, tipo, por isso que eu perguntei. Tipo, mas vocês comiam antes, comiam depois? Porque a gente sempre vê esse tipo de discussão sobre, tipo, ah, não sei o que, a merenda ou a comida e tal. E eu ficava tipo, caraca, mas e aí? E quando vocês voltavam pra casa, sabe? Tipo, quando os alunos voltavam pra casa depois do colégio, eles não almoçavam, sabe? Eu legítimo ficava pensando nisso, sabe? Ah, então, tem umas coisas assim que acontecem. Tipo, na minha época, sei lá, em 2015, a gente, como eu estudava de manhã, a gente comia prato de comida, se tivesse, né? Porque teve uma época que ficou muito tempo sem ter. Uhum. 9h30 da manhã mesmo, mas eu sei que pro pessoal do noturno, eles... Eu não lembro se eles não tinham intervalo, se o intervalo era muito curto, mas antes das aulas começarem, por umas 7h30 da noite, eles recebiam merenda antes, então tinha comida antes da escola, assim, justamente pra esse pessoal que chegava do trabalho pra ir direto estudar, né? Que era a maioria do caso da galera que estudava no noturno. Então, tipo, tem umas... Eu sei que tem escolas que oferecem almoço no horário do almoço mesmo, mas eu acho que isso... Depende muito, assim, de política do estado. Entendi. Mesmo, porque tem as escolas, além de ter escola estadual, tem as escolas municipais também. Geralmente as escolas municipais tendem a ter um pouquinho mais de suporte nesse sentido, assim, sabe? Eu vejo que as escolas municipais, elas conseguem ter maior distribuição de comida e esse tipo de coisa. Mas, assim, até isso, né, que eu tava falando, o Lucas, eu acho que ele deve ter se formado mais ou menos na mesma época que eu me formei. Quando você se formou, Lucas? Ensino médio, eu me formei em 2013. 2013, eu me formei em 2015, assim. E como o Lucas, ele morava no Paraná e eu moro em São Paulo, os nossos horários já eram diferentes, assim. Ele tinha aula das 7h30 às 11 e pouco. Eu tinha aula das 7 ao meio-dia e pouco, assim. Porque muda muito de estado pra estado. Tinha, tipo, um amigo meu no Acre. Assim, era no Acre, que ele tinha aula das 8 às 11 horas. Então, muda muito, assim, de um estado pro outro. Hoje em dia, que tem aquele tal da Base Nacional Curricular Comum, eu acho que esse é o nome. Isso, isso. Talvez as coisas devem ser mais... Homogêneas, né? Homogêneas, mas pelo menos até aquela época que não tinha isso ainda, só Deus sabe, assim, eu acho que até nesse sentido, se você for parar pra pensar, eu até tenho um certo privilégio em relação ao Lucas. Porque eu tinha mais horário, eu tinha mais tempo de aula. E eu morava em São Paulo, querendo ou não. Tipo, apesar de tudo, eu ainda moro em São Paulo, que é tipo o polo nacional de absolutamente tudo. Ah, com certeza, cara. Eu moro, assim, numa cidade que é Assim, é um negócio que é precário, sabe? E pior que o IDH aqui, ele é relativamente alto ainda. Mas em São Paulo, por exemplo, tem ETEC, sabe? ETEC é infinitamente melhor que qualquer coisa de longe que eu fiz no meu ensino médio, cara. Nossa, mas de longe, sabe? Quando eu entrei na faculdade, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e lá tem muita gente do interior de São Paulo que tenta pra Unesp, pra Unicamp e pra UEL, sabe? Passa na UEL e vem pra cá, é pra Londrina. E quando elas falavam que na ETEC aprenderam a fazer artigo acadêmico, a fazer citação, aprenderam a abrir direito, eu pensei, mano, eu sou burro, sabe? Então, tem essas, né? Na ETEC é um mundo diferente. Sim. De fato, mesmo sendo escola estadual, assim, sim. E é estadual mesmo. Porque tem o SESI é meio que, dependendo do aluno, se for do SESI é de graça, mas ele não é considerado público. Mas o ETEC, eu já estudei em ETEC, não como ensino médio, mas eu fiz técnico em mecatrônica na ETEC. Era um negócio bizarro, assim, sabe? Mas é o tipo de baque que você tem, assim, no quando eu entrei na USP, velho, a USP, ela é meio sucateada, né, assim, e tal. Mas mesmo assim, tipo, eu saindo direto de uma escola que não tinha janela e cadeira, quando eu cheguei lá na USP e eu vi o pessoal reivindicando, tipo, reforma e essas coisas, e eu tipo, mas do que você está falando? Tipo, a cadeira tá ali, tem um ar-condicionado ali nessa, tudo bem que é só em algumas salas, mas tem um ar-condicionado, tipo, a gente imprime coisa de graça, velho, nossa, o que essa galera tá reclamando, o que eles são doidos, Será que eu tava num lugar tão bosta, assim, porque a galera tava real, full, reclamando, assim. Não, eu reconheço que eles têm razão, sim, tipo, não. Mas eu tava numa realidade tão bizarra que eu cheguei num lugar decente que eu fiquei, tipo, isso é a perfeição, né, pra mim, assim. Tem papel higiênico no negócio, tem sabão pra mim lavar minha mão. É umas coisas meio... É triste, assim, né, o pessoal ficando feliz que ela tem sabão pra lavar a mão. Mas era o que acontecia quando você vem de um lugar completamente... abandonado, assim, por todo mundo. Sim. Eu só queria comentar essa parte porque vocês se conduziram muito bem enquanto eu não tava e falaram bastante. E eu queria concluir com uma coisa que eu sempre falo quando pergunto pra mim, assim, Lucas, qual o modelo de escola que você acredita? O que você faria se você fosse diretor de um colégio? Eu sempre falo que eu derrubaria as paredes das salas, sabe? E o modelo de escola que eu seguiria seria o da Escola da Ponte, do José Pacheco. Todos os alunos estudando juntos, separados por grupos, não necessariamente por faixa etária, mas uma coisa um pouco mais espontânea, vamos assim dizer. E eles se ajudam a estudar na jornada escolar, sabe? E o professor, nesse processo, ele tem um papel de orientador do processo de aprendizagem. Essa escola, esse tipo de escola, ela exercita duas coisas que eu acho essenciais para a vida da pessoa, que é autonomia, independência e interesse pelo que ela acha que vai ajudar ela. Logicamente, que um adolescente, ele não tem capacidade total de escolher o que ele quer pra vida dele, até porque é uma pressão muito grande. Então, de novo, o professor aí tem esse papel fundamental de orientar o aluno e falar, olha, você tem que concluir essas coisas de tal forma para que você possa avançar o módulo e ir pra sua outra série, sabe? Então, esse contato que ele tem com o professor e com outros alunos estudando, ajudando e sendo ajudado, cara, é essencial para trabalho em equipe também, que era outra coisa essencial. Eu queria falar autonomia, independência e trabalho em equipe, tá? Eu tava até conversando ontem com a Carol de que esse modelo de escola, da Ponte, ela chegou a ser implantada aqui no Brasil, eu acho que em uma comunidade carente de São Paulo, não sei se foi uma ou duas comunidades. Foram duas. Isso. Escola Municipal Desembargador Amorim Lima e na Escola Municipal Presidente Campos Salles. Inclusive, eu me lembrei agora que em uma delas, eu peço perdão que eu não vou conseguir lembrar em qual, teve tipo um cisma na equipe e muitas pessoas que faziam parte originalmente saíram, mas as as moças que estão lá ainda, elas estão tentando reestruturar o projeto para não perder muito a essência, sabe? Uhum. E também, se eu não me engano, as duas são iniciativas públicas, tá? Então, eu acho que São Paulo, mesmo com todos os problemas, saiu bem na frente nesse aspecto aí, né? E, sim, cara, pra mim isso aí, acho que é a interação, é... Cara, os alunos, eu saí da escola sem nenhuma autonomia, cara. Eu posso dizer bem isso, sabe? Eu só conseguia trabalhar em grupo com quem eu tinha afinidade. E isso pro mercado é de trabalho, e pra, tipo, pras relações interpessoais, é horrível, cara. Eu acho esse modelo aí muito interessante, assim, mas ao mesmo tempo eu acho ele meio utópico, sabe? Eu acho que se eu for parar pra... Se alguém mandasse eu escolher qual modelo de educação eu escolheria para a sociedade atual, eu ainda assim escolheria a escola tradicional, sabe? Tentando fazer ela funcionar de um jeito decente, assim, mas para os propósitos da sociedade, eu acho que assim, por causa da quantidade de pessoas e tudo mais, eu acho que esse modelo de estudar na sala de aula, teoria, eu acho que é o... melhor, assim, você vai fazer uma barulheira aqui agora. Eu não gosto muito de, no que eu produzo como conteúdo, colocar isso no tempo pra ficar datado, mas neste exato momento, Flamengo e Internacional estão se degladiando para ver quem vai ser o campeão BR de 2020. E nesse momento tá 1-1, então tudo pode acontecer. É isso aí. Sim, eu acho que no fim, eu acho que eu ia acabar escolhendo o modelo tradicional, por essas questões aí que eu falei. Eu acho que no fim, eu tenho que admitir, talvez como autocrítica, talvez só como um desabafo, que eu sou uma pessoa meio conservadora quando se trata de ensino. Eu ia fazer uma piada, mas não... Qual era a piada do liberal nos costumes? Então, Laís, você é liberal nos costumes? E conservadora na educação? É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Ah, cara, mas assim, eu entendo em parte, porque a forma como eu dou aula, cara, é muito simples. E acho que se uma pedagoga altamente estudada, assim, uma acadêmica foda, fosse na minha aula e visse ela, me acharia datado também, mesmo sendo jovem e relativamente inexperiente na profissão. Porque, cara, eu uso muito quadro, eu faço desenho. É como, de novo, eu tenho mais experiência em escola pública, eu não tô muito habituado a usar a televisão, porque nem sempre funciona, sabe? Então, o que eu confio é na minha voz, no meu giz, na capacidade minha de brincar com os alunos, de transformar o ambiente o mais suave possível, e de tentar fazer participação, sabe? De tentar evocar as pessoas a estar ali comigo, sabe? Então, em teoria, eu estou alinhado com o modelo tradicional também, mesmo que eu tente ir sempre contra ele. Eu sou tragado, então, eu sou tragado em direção a ele. Mas acho que esse é o problema em si, sabe? Mesmo que você seja contra o modelo tradicional, às vezes, na maioria, sabe, sei lá, vamos chutar uns 90%, das vezes você vai ser obrigado a ser alinhado a ele, sabe? Se você quiser sobreviver, assim. Porque seria muito legal fazer educação por pura nobreza, assim, mas não é isso que acontece, né? Não é legal, assim, pra gente conseguir viver, sim, no geral. Então, pra você conseguir ser professor e ter uma vida ao mesmo tempo, assim, no mínimo... Você tem que estar alinhado aos modelos, porque é uma das únicas formas que você tem de ganhar dinheiro, e não é todo mundo que pode ser pesquisador, né? Tipo, sim, e sair aplicando modelos, que nem esse modelo da ponte, não é todo mundo que pode sair aplicando esse tipo de modelo, até porque eles exigem, tipo, coisas como apoio do governo, e vamos supor que tem, e você queira fazer, às vezes você nem sempre é selecionado, né? Então, tipo, em algum momento, você vai acabar sendo obrigado a ser alinhado a esse modelo tradicional, ou você não vai fazer parte do quadro de educação brasileira. Ah, mas com certeza, eu concordo com você. É bem difícil, porque esses dois modelos aí, eles foram ambos feitos com a ajuda do José Pacheco, que foi o pedagogo que idealizou lá em Portugal a Escola da Ponte, né? Mas, se eu não me engano, tem um aqui no Brasil que é um pouco menos expressivo, que foi realmente feito baseado na ponte, não teve participação do Pacheco, no Rio de Janeiro, mas ele não, de novo, ele não ficou tão famoso assim. Eu nem sei se teve tanto êxito também, até porque, como eu disse, em uma dessas escolas que a Carol citou, teve toda uma reestruturação de equipe, então eu não sei dizer se houve ali na equipe algum problema sério profissionalmente ou pessoalmente, sabe? Porque é difícil a gente saber. Mas você tem razão, mas é difícil, é complicado, mas eu... Esse é o tipo de briga que eu sou disposto a comprar pra tentar mudar algo, sabe? Porque é que assim, eu vi você falando que você escolheu ser professor. E quando as pessoas ouvem a gente falar que a gente escolheu ser professor, eles acham que a gente escolheu se fuder. O que a gente escolheu é ganhar pouco por vários anos. O que a gente escolheu não sei o quê. Mas eu não sei você, assim, eu escolhi porque eu queria ao menos ajudar, tentar fazer com que eu pudesse dar uma orientação legal sobre o futuro para as pessoas, sabe? Então, por exemplo, eu não ensino história, eu falo de conceitos da história para as pessoas e tento fazer elas usarem isso na vida em outras matérias, sabe? Eu tento falar para os meus alunos que você, por exemplo, tem que respeitar os seus amiguinhos, que você tem que respeitar as suas amiguinhas, que você tem que respeitar o seu amiguinho gay, sabe? Que, enfim, é incrível, né, cara, como o professor tem que fazer trabalho até de educar, porque os pais não fazem isso, né, cara? É inacreditável. Mas eu não sei, cara, eu fui muito mais motivado por tentar fazer algo pra ajudar o meu país, blá, blá, blá, sabe? E acabou que eu nem por isso sou valorizado, sabe? E assim, lógico que eu acho isso ruim, mas é o que eu escolhi, e eu escolheria isso de novo, porque eu acho que isso é essencial, cara. Sim, acho que eu fiz uma parte dessa reflexão também, né, que eu queria ser professora pra mudar a vida, nem que seja, sei lá, de meia dúzia de alunos, assim, que nem conseguiram mudar a minha quando eu fui pro cursinho, sim. Exatamente, gente. E, como vocês puderam ver, assuntos complexos, amplos, não tem resposta simples. Nada é o que parece, entendeu? E nós demos as nossas opiniões sobre o que nós achamos que pode melhorar baseado em nossas vivências como alunos e professores sofredores. E professores. Exatamente. Né? Principalmente professores. Vamos partir disso para o nosso último tópico, que é o mérito dos clássicos nos dias atuais. Né? A gente acho que acabou concluindo no primeiro tópico de que, sim, a literatura e os clássicos, e outros conceitos abstratos devem sim ser trabalhados no ensino de forma gradativa, de forma contextualizada, né? De uma forma que o estudante possa usar isso melhor na vida dele. E estamos aí provando pro Felipe Neto que ele é tipo um pato, né, cara? Que o pato, ele nada, corre e voa, mas ele faz tudo de uma maneira meio ruim, meio desengonçada. O Felipe Neto é isso, é no Twitter, né, gente? Ele dá opinião sobre tudo e sempre uma opinião bem superficial. Só serve pra gerar uma tretinha de pessoas no Twitter que também pensam de forma superficial. Mas, enfim, o que vocês acham do mérito dos clássicos nos dias atuais? Mano, eu fico preso muito naquela frase, né, que quem não estuda história tá fadado a repeti-la, então... Eu acho que estudar os clássicos é meio que entender o que acontecia no país, né? Se você fala de clássico brasileiro. Uhum. E você entender o que acontecia no país naquela época é entender por que que isso tá acontecendo agora e o que a gente poderia fazer pra impedir, né? Então, pra mim, tem muito mérito, assim. Principalmente se você entrar na questão do pessoal que começou a fazer literatura modernista, né? Carlos Drummond de Andrade... E essa galera toda aí. Que eu só lembro do Carlos Drummond. Mas é um ótimo exemplo. Mas é um ótimo. Eu só queria usar essa, isso que a Laís falou, de que a história se repete, pra falar que, né, hoje em dia, né, em vários lugares, inclusive em lugares que são familiares para nós, betas, existem pessoas que são anticomunistas ou acham que quem é de esquerda é burro. E eu só quero lembrar para vocês que tem um livro do Karl Marx chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele fala do golpe que o sobrinho do Napoleão deu na França para se tornar imperador. E nesse livro tem uma frase que o Marx fala que a história primeiro acontece como tragédia e depois como farsa. Reflitam sobre isso. Reflitam. Nossa. eu refleti por um segundo aqui, eu falei, caraca, bicho. É, você me faz lembrar assim que eu falei da teoria da corrente, né? Quando você trata de um único assunto, mas na real a educação deveria teoricamente ser uma rede, principalmente se você pensar, sei lá, competências, habilidades, ciências humanas. A gente devia estar meio que em diálogo, sei lá, eu dando aula de literatura, o Lucas dando aula de história, e sei lá, você, Carol, dando aula de geografia. Uhum. A gente tem que. Contexto histórico daquele livro. Aquele livro e o contexto geográfico daquele livro. Aquelas coisas deviam conversar, assim, pra ter a experiência real, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que não acaba acontecendo. Nossa, eu não poderia concordar mais com você. Nossa, eu acho que isso, nos meus anos de... Só pra dar um exemplo. Nos meus anos de colégio todo, isso só aconteceu uma vez, acho que durante, sei lá, um mês, que calhou das matérias que a gente tinha, tipo, de história, literatura, geografia acho que não, mas história e literatura e... Meu Deus, qual que era a outra? Acho que era essa, tinha mais uma, mas que eu não lembro qual que era, mas provavelmente eu não estava dando muita atenção. Mas essas duas calharam de falar sobre o mesmo período. E foi um momento tão maravilhoso, porque a gente entendia de uma forma tão ampla aquele assunto... Que nossa, sabe aquele momento que você se sente realizado porque você tem duas aulas de coisas totalmente distintas, teoricamente, conversando entre si de uma forma, tipo, perfeita, assim, sabe? Eu falei, caraca, bicho, é uma realização. Se fosse exatamente uma rede, acho que todos os alunos poderiam sentir esse momento de realização de você estar entendendo um assunto de diversos... âmbito, sabe? De diversos aspectos, de diversos lados. É muito bom. Eu acho assim, na única vez que aconteceu, foi muito bom e foi muito legal. Foi muito divertido. E foi incrível. Foi uma experiência única, assim. Sim, acho que seria esse o meu ideal de educação, sabe? Essa interdisciplinaridade entre as matérias. Mas é um negócio, assim, que, tipo, mesmo, sei lá, imaginando que seria um modelo de educação ideal, é um negócio muito complicado de fazer, sabe? É bem difícil, tem que ter muita conversa, assim, muito planejamento, e a gente tá meio longe disso, mas eu acho que seria uma coisa que eu deixaria como prioridade, assim, sabe? Fazer as coisas conversarem, porque eu acho que o problema das pessoas acharem que literatura é inútil é justamente esse, sabe? Porque é um tópico isolado, assim. Sim. Atualmente é um tópico isolado, mas as pessoas não conseguem ver que ele não é isolado, que tem a ver com história, que tem a ver com geografia, que tem a ver com um monte de coisa, assim. Então, eu acho que se elas fossem capazes de entender essa interdisciplinaridade entre a literatura e todos os outros aspectos da educação, elas não iam achar que a literatura era um negócio tão bizarro e inútil, assim, que nem o Felipe Neto, por exemplo, acha. Ou coisa, tipo, a parte, sabe? Sim, sim. E para vocês, o mérito dessa literatura dos clássicos mora em eles justamente falarem dessas lentes diferentes de épocas do Brasil, por exemplo, que podem se repetir como farsa? Eu acho que sim. Porque o pessoal fica muito, uau, como assim isso tá acontecendo? Sendo que foi um negócio que já aconteceu, sabe? Já aconteceu e não faz nem tanto tempo. É. não só já aconteceu, como dava pra prever que estava acontecendo, assim, há muito tempo, sim, né? Sim. É uma coisa que... Cara, eu acho incrível, tipo, é uma coisa que pessoas que viveram não se lembram mais, sabe? E elas não viram isso vindo de novo. É surreal. Se elas tivessem o conhecimento... Exatamente. Assim, essa interdisciplinaridade, né? Se elas tivessem tido contato com isso, tivessem tido consciência disso, talvez eles, não, ao menos assim, no mínimo, não estivessem tão surpresos que isso tudo tá acontecendo. Assim, eu falo que eu meio que imaginava que isso ia acontecer, certeza. Porque eu tive... Eu vi assim, mano, isso vai dar bosta. Talvez eu não imaginasse as proporções disso, mas eu olhava assim as coisas acontecendo no país e eu ficava, mano, isso vai dar ruim. Isso não está certo. Eu já vi isso acontecendo em algum lugar mais conhecido como história brasileira. Exatamente. Eu concordo com vocês, cara. Então, você acha que as conclusões que a gente pode tirar dessa nossa conversa foi que nós não somos definitivamente do tipo que puxa muito o saco pros clássicos, até porque nós tivemos que ler a Xonga do Primo Basílio, né? Que, Vida Seca! Que me desculpe, Estado de Queiroz, mas se você quisesse escrever... Eu adoro Vidas Secas. Laís, pelo amor de Deus, Laís. Se o Estado de Queiroz quisesse fazer um conto falando de uma mulher que é dar pro primo, seria muito melhor. Cara, mas eu vou falar, hein, o cara gosta de Dostoiévski, quer falar mal do meu Vida Seca. Shade, shade. Não, mas eu falei mal do Primo Basílio. Tá bom. Eu gosto, é do Graciliano Ramos, pô, eu gosto. Não, sim, eu só ia falar que, tipo, independente de qualquer coisa, se a gente seguisse o modelo utópico mais ideal de educação possível, ainda assim eu teria a chance da pessoa ler Machado de Assis e falar, nossa, que desgraça. Mas, assim, teve um ponto que eu queria só comentar mesmo, é que eu acho que, assim, se você leu Machado de Assis no seu colégio e você achou uma desgraça, nossa, horrível, ai, odiei. Tenta dar uma chance pra ele agora com a sua cabeça mais crescida, sabe? E com o seu tempo. Leia ele no seu tempo. Não leia ele, num, sabe, tendo que, sabe, rápido, tendo que fazer alguma coisa pra... Não. Leia ele no seu tempo. Absorva, deguste Machado de Assis e todos os outros clássicos. Vocês vão ver que... Não todos, vai. Eu não vou falar todos, não. Alguns são até muito bons e muito interessantes. Muito mais do que a gente via isso na escola. Eu acho que a gente tem que revisitar alguns clássicos. Tem clássico que vai ser uma bosta mesmo, que você vai falar, ai, que chato. Não é pra você, o que é compreensível, mas revisite alguns clássicos. Eu nunca vou revisitar Vidas Secas, porque só de lembrar eu já tenho trauma, entendeu? Já começo a sentir sede. Então, não... Tente aquilo que for confortável pra você. Sim. Até porque geralmente esse ódio que a galera sente de literatura não tá muito relacionado a de fato, não gostei de literatura cânone X, mas assim, eu não entendi literatura cânone X e eu odeio por causa disso. Confesso que esse é o meu caso com matemática, física e afins, por exemplo. Com certeza. Mas eu vou te falar, como uma pessoa que fez... Tá, contábeis não é exatas, contábeis é ciências sociais, mas foda-se, eu chamo de exatas porque a gente tem matemática para um caralho. Mas, quando eu peguei matemática na faculdade, eu, tipo, gostei infinitamente mais do que no colégio. Assim, infinitamente mais. Tanto que foi uma escolha acadêmica, né? E cá estamos nessa trilha de pedras, mas... Como tudo, assim, se você revisitar depois que você já passou desse... Talvez você acabe gostando. Não digo matemática, sim, mas livros. Sim, no sim. Meu caso foi matemática. E só em minha defesa, eu posso ter sido um pouco grosso em relação a Estado de Queiroz. Até porque eu sou um cavaleiro, não gosto de falar palavrão. Mas, cara, é incrível. Eu li... tem... dois livros, era Dostoiévski, que podem ser considerados meio chatões, eu achei um pouco mais aprazíveis que o Primo Basílio. O primeiro é o Gente Pobre, que é um romancezinho mais arrastado. E o segundo é o Eterno Marido, que é tipo, é um livro um pouco mais arrastado, mas você vê que ele escreveu esse livro meio que na intenção de vender, sabe? Ele é bem uma novela, assim. É um romance, mas também é uma novela. E, nossa, o Primo Basílio, eu acho que rolou um pouco do que rolou com a Carol em relação ao Vidas Secas. Eu li ele quando fui fazer o vestibular, sabe? E, cara, eu não conseguia entender aquele português outrocentista, cara. Eu ficava, nossa, mas que coisa bizarra. E eu acho essa coisa... tem, cara, uns romances do século XVIII, umas prosa poética, que eu não sei, parece que esteticamente envelheceu mal, sabe? Assim, eu tô falando, de novo, uma visão de senso comum, porque eu não sou formado em letras. Mas eu, primeiro, não acho que o aspecto estético é mais importante que o conteúdo. Jamais. E eu também, cara, eu não sei, assim, eu acho que, eu, inclusive já falei com a Laís isso em off muito tempo atrás, de que esteticamente o Primo Basílio pode ser muito rico pra se pesquisar, mas não é uma coisa que você lê assim a tardezinha pra relaxar, não é? Sim, tem coisa que é assim mesmo, né? Tipo, não é pra ser puramente diversão, e querendo ou não. Acho que eu fiz essa reflexão no Twitter uns dias atrás, que uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é ser obrigada a fazer alguma coisa. O problema disso é que essa é a síntese da existência humana, ser obrigada a fazer coisas que você não quer, por razões X, assim. E isso acaba acontecendo na literatura, né? Assim como qualquer outra área. Tipo, às vezes você precisa só estudar Machado de Assis porque é importante, não porque você gosta. E o Felipe Neto colocou, tipo, a escola no papel de formar leitores, assim, no sentido de entretenimento, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas, tipo, é importante que as pessoas leiam, assim, por diversão, porque é legal ter leitores na sociedade. Mas esse não é o papel da escola, quando ele dá literatura. É, tipo, um papel completamente diferente. Sim. Literatura por hobby você faz sozinho, não na sala de aula. Exatamente cara. E eu penso assim, eu não discordo muito da visão de que o ensino tem que ser divertido. Eu acho que se você conseguir deixar o aluno feliz, fazer uma situação ali suave, e isso facilitar pra você acessar ele, muito que bem, faça assim. Perfeito. Mas ele passou a visão de que os clássicos não podem vir a ser divertidos. Eu discordo, acho que você pode fazer isso ser legal. Até porque eu acabei de lembrar agora, eu poderia ter falado isso antes também, de uma professora minha que fez a gente ler Dom Casmurro em HQ, sabe? Que legal. Na sala de aula. Sim. E foi bem interessante, cara. Tipo, a HQ era super bem desenhada, bem ambientada, sabe? Os cenários eram incríveis, sabe? Então, eu fiquei assim, mais de cara com a produção do gibi do que com a história em si naquele momento, sabe? Depois eu li de verdade o Dom Casmurro e eu acabei gostando. Era um livro também, cara. Eu acho que é bom livro. E a série da Globo também é muito boa, viu? Capitu, aceito essa série. Mas eu acho que é uma coisa que é possível você fazer, sabe? Porque assim, que nem... Eu não sei se você... Eu só falei dela aqui, eu acho, mas a Tati Feltrin, acho que eu comentei que ela me fez ler Morro dos Ventos Uivantes, entendeu? Meu Deus. Uma história que eu já conhecia, que eu já sabia como é que era, conhecia, tinha ideia de como é que eram os personagens, né? Só que ela conversando, tipo, ela falando sobre Morro dos Ventos Uivantes, me fez querer ler Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho que isso é muito importante também, sabe? A gente ter essa vontade de ler. Eu conheço a história e tal, e tipo assim, mesmo sabendo que eu vou odiar todos os personagens possíveis e imagináveis daquele livro, porque todos são horríveis, eu ainda assim tive muita vontade de ler. E eu li aquele calhamaço inteiro, passando raiva, passando ódio, mas eu tava muito instigada a ler Morro dos Ventos Vivantes. E eu acho que dá pra você fazer isso com os clássicos também, sabe? Clássicos brasileiros. a gente tem que conseguir chegar naquele ponto onde você seja incentivado, assim, de uma forma prazerosa, sabe? Sim, às vezes eu tava pensando nisso também, porque às vezes o pessoal quer muito associar um prazer de estou feliz lendo, mas às vezes você pode só ler um negócio porque está te deixando muito puto, assim, sabe? Meu Deus, eu preciso terminar isso, porque eu tô com muita raiva disso, isso tá me deixando muito nervoso, os acontecimentos desse livro, eu preciso terminar isso. E às vezes é só isso, sabe? As pessoas têm umas motivações diferentes pra fazer as coisas que elas querem. Sim. E às vezes você pode fazer só porque você quer ficar putaço, porque você quer ficar muito triste, porque você quer sentir prazer, assim. Mas às vezes parece que na internet, no Twitter, as coisas têm um único caminho a ser seguido. Sim. Sim. E acho que, sem dúvida alguma, nós podemos concluir que quando você vê no Twitter a opinião de alguém que acha razoável imitar uma foca ou torce pro Botafogo, tenha dúvidas, tá? Duvide um pouco, tá? Tenha suas próprias opiniões, sempre bom. Sim. Ou então, escute o Betacast, porque aqui tem só opinião da hora e bem fundamentada, tá? Pode não ser as melhores que você acha que pode ver, mas também fundamentadas, tá? Então, meus queridos camaradas, as 17h37 do dia 21/2/2021, quando o Flamengo marca 2-1 no Internacional e se encaminha para ser campeão BR atrasado, nós vamos concluindo o Betacast de hoje, né? E depois de quase 2 horas, né, cara, de uma conversa sobre um tema que acho que até extrapolou inicialmente, né? Que a gente se... É quando a conversa é boa, a gente vai se abstraindo, fácil, né? A gente vai saindo da caixinha. Eu quero agradecer muito a Carol e a Laís. E podem fazer suas considerações finais e se despedirem. Bom, eu queria agradecer ao Lucas por ter me convidado aqui. Eu acredito que a gente seja mais presente aqui no Betacast, né, como os hosts. E espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu gostei bastante. Foi muito, muito divertido. Eu nem vi a hora passando. Foi, assim, maravilhoso. Muito obrigado, Laís, por ter vindo, por ter participado com a gente. Foi muito bom. Seus pontos foram ótimos, fizeram a gente aqui refletir. Espero que tenham feito também nossos ouvintes refletirem. E eu acho que é isso. Eu espero vocês no próximo Betacast. E é isso, gente. De novo, obrigado a vocês. Laís, pode ter sido o primeiro Betacast também. Não se preocupe, como você é minha afilhada, eu vou te aliciar para muitos outros ainda, tá? Mas, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês foram contra ou se sentiram ofendidos por alguma opinião que eu falei, algum botafoguense achou ruim que eu cheguei o Felipe Neto, alguém que gosta de imitar focas também achou, pode comentar aí no Tumblr do Betacast, que a gente vai ver, vai te responder com respeito, tá? E eu peço para que vocês... Talvez. Eu peço para que vocês escutem o Betacast nos agregadores de podcast, no Spotify, no Megafono, tá? Que vocês sigam o Betacast no Tumblr, entrem no blog da Liga, que tá com altas novidades. Nós temos agora colunas e o Lira dos Betas no blog, que são poemas feitos pelos betas da Liga dos Betas pro nosso público em geral aí da Liga dos Betas, tá? Sigam a gente no Facebook, no Twitter, fiquem atentos porque em breve nós teremos novidades. Muito obrigado a todos nós. E é isto. Tchau, tchau! Tchau!